teto panorâmico, dirigir vai ter sabor de liberdade. Ele pode ser seu, com entrada e taxa zero em toda a linha. Aproveite! Peugeot 2008. Diferente em todos os sentidos. Agende já um Emotion Drive. Na cidade, somos todos pedestres. Peugeot. O negócio deles é vender tudo e cobrar por tudo que é de graça. Para o prefeito Carlos Grana, as conquistas devem ser mantidas, ampliadas e valorizadas, como o passe escolar gratuito, a merenda escolar, as creches gratuitas, a criação do cartão uniforme escolar e todas as políticas de inclusão dos mais pobres. Esse é o jeito Carlos Grana de trabalhar e governar. Em Santo André, é Carlos Grana 13. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Calantes. Energia. Meu nome é Paulo Serra, tenho 43 anos de idade, sou nascido aqui em Santo André. Fui criado na Vila Guilmar, cresci ali nos campinhos do IAPI jogando bola e tenho um grande amor, uma grande paixão por Santo André e tive a grande oportunidade de trabalhar pela nossa cidade, de resgatar o orgulho do andrense através da política. Serra, Paulo Serra. Coligação Projeto Forte, Mudança Certa. PSDB, PTB, PV, Rede PHS. Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura e Cinemateca Brasileira apresentam a programação da Samsung Conecta. Você não pode perder o evento que une música e tecnologia, com projeções de obras digitais, shows de bandas do momento, além de um time especial de DJs e VJs. É sábado, dia 15 de outubro, das 18 às 23 horas, na Cinemateca Brasileira, com entrada gratuita. Confira a programação completa em samsungconecta.com.br. Samsung Conecta. Explore, descubra, viva! O PSDB do Paulo Serra aprovou a PEC 241, que vai retirar todos os seus direitos e conquistas. Serão 20 anos de paralisia. Com o PSDB em nossa cidade, corremos esse risco. Será menos educação, saúde, esportes, lazer e segurança. Pense bem, é isso que você quer para a sua cidade e para a sua família? Em Santo André, é Carlos Grana 13. Chega 5h30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Presidente, que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambi. Pra lá se esgambar, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5h30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Ah! Começou a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97, hein? A partir de agora, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nome de BV Financeira, crédito com desconto em folha. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, brama gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol, tá no ar o Estádio 97. Opa, boa tarde, amigos. Estamos aí. Opa. E aí, Dodô? Tudo bem aí? Beleza? Ei, uma aguinha aí. Vamos aí. Bota, tá aí. Seu Bento. Limpou a calçada, abaixou a poluição. Vinheti tudo, seu Tava Bento. Precisando, muito obrigado. Muito seco, né? O senhor gosta de uma aguinha, seu Bento? Ah, é bom, né? Molhando orégano? Tem que molhar sempre, faz parte. Água faz bem. Pra fartura, né, seu Bento? Exatamente. Limpou a poluição, tirou aquele ar limpou seco. Limpou a jaula que tava. Jaula. Lavou a calçada, aquele xixi. Aquele churume. Exato. É, isso aí. Certo. Churume. Começar aqui, vamos começar, sabe com quem? Com quem você quer começar? Com o líder. Líder? What the fuck? Quem é o líder? Quem é o líder? Quem é o líder? Começar com o líder. Tá com o líder. Quem é o líder? O líder, é isso, com o líder. Isso aí, olha só, não tem conversa não, fala aí, seu Bento. O líder. Chegando o Mano, que é nóis. Boa, Mano. O Mano bateu nosso peito aqui, falou meu vidinho, vocês vão ser campeão. Falou que agora... Falou, Mano? Falou baixinho aqui. Eu poderia ter dito, mas não disse. Poderia, mas no fundo, você... O líder. Você acha? Eu acho que tem grande chance, Domênico. Se o Palmeiras não peidar na farofa, aí tem chance. É engraçado, né? Você fica imaginando essa expressão. Imagina o que deve acontecer, velho. Não, mas sabe por quê, Bento? A diferença física... Sobe popa tudo quanto é lado. A diferença física hoje é 3 pontos. Matematicamente falando, a diferença é pouco, de 3 pontos. Mas não é 3, né, Domênico? Porque o saldo de gols aí que separa o Palmeiras do Flamengo, acho que, se eu não me engano, hoje tem 12 gols de diferença. Sim. A favor do Palmeiras. Então, 25 no mínimo. 5 contra 14. Então, são 11 gols de diferença aí de saldo pro Palmeiras. 11 é bastante. É isso daí, Domênico. Você pode pôr um ponto extra aí. Você tem 4 pontos de vantagem saldo em cima do Flamengo. Caramba, velho. Mas, então é isso aí, Domênico. Ó, com Mina e Gabriel Jesus estarão lá, já chegaram de jatinho. Mina, tá tudo lá. Estão lá em Araraquara. Eu acho bom jogarem, porque eles estão no meu cartola. É isso aí. É vai mesmo, jogar mano? Os dois, então. Confirmado. O jogo é 7h30. 7h30 a partida. Mais conhecido como 19h30. Então vamos finalzinho. Ai, ai, ai, hein, seu Bento. Finalzinho vamos ter aquela vinheta aqui. Ali. Espero que pro poderemos lado ter a, então poderemos ter a vinheta. Tem gol! Exato. Aliás, tem 2 jogos nesse horário. Também tem outro jogo, né? Tem. Atlético Mineiro e América. Não, aliás, tem outro também. Tem 3. E Ponte Preta e Vitória. E Ponte Preta e Vitória. 7h30. Todos 7h30. E aí, Fluminense Domênico. Flamengo, 21. E quem... 21 e o Santos é 21. 21. São Paulo e Santos, 21. E 21. E o Grêmio, 21. Aí, quem, Paraná. Tá bom. Quem mostrou a bicoleta foi o Hulk. Hulk é isso, atacante. Cara. Que coisa, o Hulk. O Hulk declarou a torcida pro Palmeiras na luta pelo título. Boa, Hulk, é nóis. Sabe o que eu posso fazer? Já final do ano, já contrata ele. Traz ele? Vai ter dinheiro, já contrata o Hulk. Traz o chance, velho. Hulk, é caro, o Hulk não volta pra jogar no Brasil, velho. Nem sim. Se ele tiver 100 anos, velho. Isso é louco. Sim, vai mas na, de sim. Boa, abraço. Vamos lá. Vai voltar. Se... Esse cara é ruim pra cacete se, também, se, pra não usar um outro legal, termo, mano, o Hulk. Não, sério. Nossa, eu acho fraco, Domingo. Fraco. Jogador de clube, olha lá, mano. Eu não queria. O futebol não, brasileiro hein? Até ia não. Nadar de braçado. Vocês não queriam, é? Mas ele. Sinceramente, eu acho extremamente não. Fraco. Imagina o marketing. Jogador fraco. Do Hulk, velho. Não. Tudo bem. Hulk, Palmeiras, tá bem verde, pra caramba, hein? Aí pra fazer, sim, pra fazer. Pintar ele de verde lá e soltar ele lá no gramado ia ser legal. Mas vocês não acham que no Palmeiras tem 2 pesos, 2 medidas, ô Domênico? Não. Por quê? mano, porque tem jogadores que são mais queridinhos de uns e menos queridinhos de outros. Começa a tumultuar aqui. Verdade, velho. O Bitellers aí, ele me passou a informação e é verdade. Por exemplo, o Barrios. Ele tá na seleção paraguaia. Certo. E não puseram nenhum voo à disposição do cara. Nossa, o Paulo Nobre mandou ele voltar de Urubupungá, velho, do Paraguai pra cá. Mas, o Barrios não é titular. Ele foi buscar, os caras são titulares. Não importa, velho. Ele tem que buscar os jogadores do elenco dele. Não, ele foi buscar o titular. Ele ganha. Tá louco você? Voltou de quê, mano? Tá de Urubupungá, ele mano. Ele ganha 3 vezes mais que esses 2 caras. E pior que sim. O Barrios, ele tá parado, velho, agora aqui no Paraná, na aduana, velho. Os sacoleiros que estão voltando do Paraguai, mano, cheio de cigarro clandestino, mano, videogame pirata, é RG número 2. O Barrios tá junto com os caras. Tem escalação aqui. Tem escalação? Tem escalação? Jailson. Ó, 7h30, daqui a pouco a gente vai acompanhar o jogo aqui. Tá Jean. Bom. Jean. Mina. Vitor Hugo. Egídio? Eu ouvi dizer que seria o Zé aí, hein? Você ouviu dizer? Ouviu dizer que é o Zé. Se não for, vocês estão ferrados. Não, eu ouvi dizer. Tá bom. Mas tudo bem. Eu vou na minha aqui, ó. Vai na sua, Egídio, vai. Certo, vamos lá. Tietê. Me disseram. Tietê. Moisés. Zé Roberto. Aí no meio. Que eu tenho aqui, A que eu tenho, que me passaram, que o Thiago joga no meio e o Zé na esquerda. Tá, acho que essa dúvida é essa aí. Tá. É um ataque Dudu, né? O Gabriel Jesus aí, e o Roger Guedes. Aí não tem Guedes. Dúvida. Aí é Dudu, Roger e Gabriel. Aí não tem a dúvida. Aí, a dúvida é se o Zé vai no meio ou na esquerda. Cara, né, ganhar. Gabriel, quem? É. Gabriel. Não, o Gabriel joga. Vai ganhar pra pressionar depois que joga às 21 horas. Tem que ganhar para poder botar pressão no Flamengo, isso, né? Exatamente. Vamos ver como é que vai acontecer esse troço todo aí. Bom, esperamos que o Palmeiras faça um bom jogo e que traga os três pontos. Exato. Né? Pegaria os três pontos daqui mesmo. Tem que pegar lá e trazer de lá dentro da Araraquara, RG. Vamos aí. Tá certo? Bom, seu Bento, é isso aí. Vamos lá. Vamos ao Santos agora. Santos. Daqui a pouquinho, hein? É. Paquembu, 21 horas. Pai tem o Kembu. Clássico, hein? Legal esse jogo aí. Quem tá em São Paulo e quer ver, legal. Tá jogo bom aí. Pra gente. Vamos lá. Mas esse não passa, né? Esperamos que seja... Passa. No Cabo, né? Passa. Aberto? Não, no Cabo. Não. Ah, só que o Palmeiras também não é aberto, né? Não. Fechado, tudo fechado. Não tem nenhum aberto. Não tem nenhum jogo aberto hoje? Não. Nem Fla-Flu? Não, nem quinta-feira não. Acho que sim. Já teve ontem. Fla-Flu passa, hein? Acho que o Fla-Flu passa. Acho que o Fla-Flu passa lá, hein? Não. Opa, como não? Não. Gente, passou o jogo ontem, pô. Passou ontem, hoje não é jogo. Não, na TV fechada, no Sport TV não passa? Ah, não. É isso que eu tô falando. Ah, sim. O que vai passar no Sport TV? É isso aí. Fla-Flu? Palmeiras não. Não vi. Ah, é, como é aqui, acho que não passa. RG, diga. Tá pronta a partida. Sim, diga vai lá. De Vanderlei, né? Bom. Vitor Ferraz. Bom. Luiz Felipe. Tá ficando bom. David Braz. Segue. E Zeca. Bom. Thiago Maia. Bom. Renato. Bom. E Lucas Lima. Bom. Jean Mota. Bom. Copete. Bom. E Ricardo Oliveira. Bom. É isso aí. Bom, o que eu tenho a dizer... Esse último só foi bom, você falou. Não, é bom. Tem diferença? Não. O que eu tenho a dizer... Eu só... Independente... Pro São Paulo, quantos jogos? Não. Independente... No Pacaembu, 14 jogos. Mas jogaram pouco também lá, né? Não, mas o que... Não, eu... dá no pra... clássico, 14 jogos. É, mas o que eu ia dizer não é isso. O que eu ia dizer é o seguinte. O Santos, independente de resultado, ele não perde a posição dele. Ah, não perde. Ele continua, ele vai continuar em quarto lugar. Deixa eu ver aqui, o Santos é verdade. Entendeu? Ele tá em 51 pontos, não tem como. O Botafogo ganhou ontem, mas só... Haja o que haja, o Santos continuará em quarto lugar. O que pode se aproximar é o Fluminense, que pode chegar a 49. Sim. Mas não. Mas eu digo, mas não tira... E o Atlético do Paraná, que poderia chegar nos seus... Joga hoje, né? Poderia chegar aos 48. O Botafogo já jogou. Então não tira o quarto lugar do Santos. Olha, o Botafogo em quinto, hein? E o Santos entra pra esse jogo... Pois, assim? E o Santos entra pra esse jogo já praticamente sabendo o resultado... De Atlético Mineiro e América Mineiro. Sabendo, porque joga... Ah, mas aí acho que é Atlético. Vai que o Ameriquinha arranca um empatezinho. Vai que aquelas coisas acontecem. Olha, só passar a informação. Já é bom pro Santos, porque... Né? O Santos chegaria a 54, o Atlético ficaria com 54, mas o Santos ficaria com duas vitórias a mais. Sim, sim. Vai que é difícil. Fala, mano. É, a informação aqui do nosso ouvinte aqui, o Gregório... Ele disse que o Sport TV vai passar Grêmio e Atlético Paranaense. Entendi. Pô. O restante Grêmio, é só no Premier. Grêmio e Atlético Paranaense. É joguinho chato, hein? Então... Tem Fla-Flu, os caras... Valeu, mano. É brincadeira, né? Hein, Benjamin? Pra ganhar dinheiro, tem Fla-Flu. Ah, mas o cara... Mas põe na TV, pô. Mas pro Rio de Janeiro não passaria. Dudu, é grana, pay-per-view. É, mas aí é pay-per-view, né, Dudu? Aí os caras vão... Você não pode botar o filé mignon aberto assim, faz parte. Você imagina o apelo que deve ter hoje. Mas, Benjamin, já colocaram aí Palmeiras e Corinthians aberto. Tudo bem. Mas eles têm jogos específicos, porque, por exemplo, eles podem abrir pra praça, quando é um jogo aqui, vai na Arena Corinthians ou na Arena Palmeiras, eles têm um número limitado de jogos por mês que eles podem fazer isso. É, porque senão não vale a pena o cara ter o pay-per-view. O cara que assina o pay-per-view fica puto. Fala, o jogo que teoricamente eu pago pra assistir... O cara vai pro Procon. Tá passando de graça na TV aberta. Aí o cara cancela o plano. O cara vai pro Procon, né? Pra que ele pagou? Ganha mais, né? Pra que ele pagou? Então, por contrato, eles têm algum... Eu não sei, RG, o número exato que eles têm aí de transmissões abertas aí durante o campeonato ou durante o mês, que eles podem fazer isso, de abrir o jogo pra praça. Mas geralmente eles fazem isso na Copa do Brasil. E vamos lá, o Grêmio e o Atlético do Paraná passa, né? É. E lá no Sul, passa o quê? Também Grêmio e Atlético? Não. Passar o Fla-Flu. Não, aí pode ser que eles invertam lá. Põe Fla-Flu lá. Pega um outro jogo do Grêmio. Pega um outro jogo. 9 horas. Então, deve estar lá para o Fla-Flu. É. Aí pega outro jogo e passa lá. Ou São Paulo e Santos. Pode ser também. Escolhe um jogo e passa. Então tá bom. Bem, esse é o Estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome também de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. www.benjamin.com.br. E agora o Benjamin vem aí com um recado de extra. Fala de extra, Benjinha. É isso aí, amigão. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você. E pensando em chamar os amigos e a família, você vê um jogão em casa? É, Motinha. É dia de jogo, jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Brahma para ver seu time dar show de bola e tomar aquela Brahma bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo, é, para a grande rodada do campeonato. Mas e você? Fala para mim, e você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida e para isso não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, no Extra, o dono da bola é você. Aí é só escalar a Brahma gelada para toda a torcida. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, viu, Sombra? 97. Are you ready, São Paulo? Are you ready, São Paulo? Ah, tricolor. Vem duas vezes. Vai ter que. É um bom resultado ontem. O Sport perdeu, o Inter perdeu. É, tudo foi favorável ao São Paulo. Foi favorável. Agora o São Paulo tem que fazer a parte dele. Se fizer o já parte dele, fica bem. Fica abre bem, seis. Bem. Muito bem. Fica muito bem na classificação. É, foi bem mesmo. Foi muito bem pro São Paulo. Mas, rodada boa pro São Paulo. Peixe, né? Só tem que combinar lá com a gente. Lá. É. Vamos lá aqui, ó. Não tem que combinar, tem que passar o carro, né, Gio? Não dá pra combinar. É. Os caras treinaram, descansaram a semana inteira. Cinco dias treinando. É. Por que cinco? Ele ficou cinco dias. Faltou 5 dias treinando, ué. 5 dias. Jogou no sábado? Sábado ou domingo, agora não lembro. Jogou não lembro. Sábado à tarde. Só jogou sábado? Foi sábado. É. Mas olha, então, vamos lá. Ele tá treinando, o jogador o Santos que jogou tava nas seleções. Deixa eu ver aqui. O Santos jogou também. Só Paulo jogou... Todos jogaram no... O São Paulo jogou quarta, cara. Quarta passada, verdade. Daquela confusão lá quarta do... Quarta passada. Por causa do jogo da seleção. O Santos jogou quarta também. É. Mas o Santos teve um amistoso, né? Contra ou seja... Cara, no sábado. Os dois times ficaram quase uma semana. O Santos hein, jogou uma semana com os titulares lá, o RG? Contra o Benfica? Não. Fez um... Não. Tá, mas espera. Trocou mas valendo 500... mesmo uma semana, né? Trocou 500 caras. Não. Vamos lá aqui a escalação do tricolor, possivelmente. Teve alguns jogadores aí que estão voltando da... Não sei se isso é bom ou ruim, né? Tem gente que fala que é ruim, tem gente que fala que é bom. É, se ganha, foi legal. Se ganha, fala, nossa, descansou. Se perde pô, os cara não tem ritmo de jogo. Os caras perderam o ritmo de jogo. Hein, Motinha? Quando convém, como diria o Benjamin, essa frase é minha, quando convém... Né? O Cueva e o Mena voltaram aí das suas respectivas seleções, mas ainda não tá nada confirmado. Teve avião também pra voltar? Não, não tem. Tá sem condições. Tá sem... O avião é só nós. O avião é só nós que manda. Não, o São Paulo, quando ia jogar na Libertadores, ia com o avião dele, da Copa. É? Tem um avião lá do São Paulo. Mas hoje não teve, né? Não, pra buscar um, né? Vamos lá, Denis. Denis, bom. Denis tá salvando a gente, velho. Bufarini. Bufa, sensacional. Bufa. Michael. Como assim, bufa, sensacional? Ah, o bufa é. Véio. Não, mas como assim, bufa? Bufa é sensacional. Michael. Bufa é sensacional? O bufa pode jogar até no gol. Ele é mesmo, é? É bom? É bom. Michael. Também. Rodrigo Caio. Bom. E Mena. Isso aí é doído. Não, como é? Vai. Hudson. Tá. Putz, vai. Thiago Mendes. Ih, caramba. Aí tá, começa a dar deprê. Wesley. Oi, já tava preocupado aqui. Nossa, com mas peraí. Tava indo bem, tava né? Tava indo bem, mano. Tava bom, Eu já tava preocupado aqui. Vai. É que aquela história. Ai. Começa assim, no zaga, gol tá legal. Aí começa a ir pro meio, velho. Que coisa. Kelvin. Ah, isso é bom. Kelvin é bom. É bom, é bom. Cueva. Bom. E o Chaves. Também é bom. Então, tá vendo? Nem tudo tá tão ruim assim. O problema é ali o meio, né, velho? Essa meiuca aí. Só se pudesse passar a bola assim, da zaga pro ataque... Fica legal. Se tivesse que passar pelo meio, né, e tal, seria ótimo. Ou seja, mas... dos 7 clássicos, vocês só ganharam um, né? Sim, com certeza. E aí o São Paulo vai ter que jogar contra o retrospecto do Santos aí, né, no Pacaembu. 14 jogos que o Santos não perde lá, né? A gente gosta do Pacaembu, viu? Porra, vocês gostam mesmo, é só a segunda casa. Aí que eu não entendo, RG, a inteligência, né, quando você fala que a diretoria faz uma cagada atrás da outra, como é que você vai jogar praticamente na casa do adversário, né? Porque o São Paulo vai jogar no Pacaembu, na casa do Santos, praticamente, que o Santos não perde a cartucho. Só vai ter torcedor, né, de São Paulo, né? Ah, mas eu sei, RG, mas, pô, os caras jogam lá, jogam em casa. É, eu também não entendi. Né? E faz uma cagada dessa. Já foram vendidos aí 20 mil ingressos, parece que pode chegar a 30, os caras estão falando. Ah, chega. Né? Só tá vendendo arquibancada aí pelo site do sócio-torcedor. Só as numeradas estão sendo vendidas no Pacaembu, parece. Então, porque o Ministério Público não deixa vender arquibancada num dia de jogo, né? Então, é uma sugestão aí do Ministério Público. Mas São Paulo vai lotar e São Paulo aí tem obrigação de ganhar, velho. Né? É a obrigação e o quem tá precisando é o São Paulo, tem que ir pra cima. É o jogo do São Paulo, né? E véio? Tem tudo, com esse jogo, puta, alivia sensacional. Se ganhar. Que a rodada foi toda favorável ao São Paulo. Tira a corda do pescoço, né? Foi toda favorável ao São Paulo, agora o São Paulo tem que fazer a parte dele. Se não tira, pelo menos folga um pouco. Folga, né? Folga. Não, tira do pescoço a corda. Sim, completamente. A corda alivia. Fica do lado de cá. Pode empatar todos os jogos. Na música com corda no pescoço. Ah, para. E o povo como está? Está com a corda no pescoço. E o Tiradentes como está? Está com a corda no pescoço. Verdade. E o São Paulo como está? Está não, com a corda no pescoço. Mas hoje pode tirar a corda, São Paulo? E o Eduardo Cunha, como é que está? Nossa. Está com a corda. Que vídeo maravilhoso, hein, velho? Que vídeo aquele, hein? Ah, e o Internacional, como é que tá? Não, tá com a esse corda, já tá, no pescoço. A corda já tá puxando, olha, hein? Eu acho que isso aí já cortaram. E o Oswaldinho, como tá? Tá bem. E aí? Tá bem. Você ficou feliz? Só uma coisa, ô Motinho, antes da gente partir pro Corinthians aqui. O ouvinte mandou falando o seguinte, que lá no Sul, RG, não passa não o Flamengo, Fla-Flu, nem Santos e São Paulo. Passou o VT de Inter e Bota. De Bota foi Inter. Pode meter, pode meter o VT. Pode, os caras pode. Não tem condições, é exclusivo. Né? Esses clássicos assim, São Paulo e Santos. Pode ser um VT. É o Fluminense e Flamengo, é exclusivo lá da Premier, então os caras não passam, mas você tem razão. Boa. Senão os caras ficam puto da vida, né? Boa. Vamos lá. Então o cara pega um avião até lá. Exato. Pra assistir, né? Ah, e tem que ter também, né, velho? Os caras gastam dinheiro com tanta coisa, velho, com cachaça. Velho, assina o bagulho se também. Se eu fosse pra Santos Abel hoje, eu assistiria Santos e São lá Paulo. Passa, porque Paulo, pega Santos. Do Rio? É, porque é nacional. Ah, né? Lá, é verdade. Por exemplo, quem não tem a TV a cabo, como é que tá? Está com a corda no pescoço. É verdade, ó, porque de vez em quando, Domênico Gató, o pay-per-view ele pode salvar seu casamento. Ah, não. Porque você pode salvar o seu casamento. Porque o que desgasta uma relação é o convívio. Também. É, o que desgasta uma relação é o convívio. Se você não tiver nada pra ver na televisão, se você não tiver uma TV a cabo, não tiver o pay-per-view agora pra ver umas partidinhas durante a noite, possivelmente você vai ter que discutir uma relação. Mulher adora fazer isso. Depois você chega. É, você vai ter uma DR depois do jantar. Jogo? Pois é. Na hora do jogo não dá. Se você tem o pay-per-view, você usa isso de muleta. Você fala, tô vendo o jogo aqui, tô trabalhando. Agora, se você não tiver o pay-per-view, a mulher fala, você tá fazendo o quê? Você fala, nada, tô vendo o João Kleber. Não tem jeito, né? Mas tem que ter uma internet boa, né, mano? Pra mulher ficar mexendo lá no Instagram. Mas diga lá, Bento. Coringão. Cadê o Oswaldo? Tá bom. Vai chegar. Anunciar. Em breve, velho. Isso aí. Então tá bom. Ainda não anunciaram oficialmente, então. Não anunciou, porque ainda deve estar. Não, mas já... Olha a cara do Benjinho, olha lá. O Benjamin, tá com a carteira dele. Já levou lá no RH. Você levou, Benja, a carteira do... Você gostou, hein, Benja? Fala sério, vai. Olha, deixa eu explicar. Oswaldo subiu no telhado? Não, ele gostou. O Benjamin gostou. Oswaldo não subiu no telhado. Quem subiu no telhado foi o Carilho. Falta detalhes burocráticos. Deve fechar. Não está fechado ainda. Por que, Benja, não está fechado ainda? Porque faltam coisas burocráticas, negócio de advogado e tal. Acredito que irá fechar. Acho que está 99. Você gostou? 99. Deixa eu falar um negócio. Nossa, com silêncio. Pode falar. Você falou, você quer falar um negócio, falar. É você. Só queremos saber o que você fez. Uma pausa dramática, Estão esperando você falar desde ontem. Olha, não tem novidade nenhuma. Quando o Tite saiu do Corinthians... Vocês sabem quem que era o treinador. Eu queria o Mano Menezes. Você queria o Mano Menezes? Não, o presidente do Corinthians não quis. Então não, já... mas hoje. Não. Você mim, queria o Oswaldo. Pra mim, quando o Tite saiu, era o preferido. Mas o presidente do Corinthians falou que não queria. E eu falei, então, o meu preferido na época seria o Oswaldo de Oliveira. O meu preferido. Eu falei aqui, mas não é mentira nenhuma. Não, por isso mesmo que nós queremos ouvir você falar. Escolheram o Cristóvão e tal, não deu certo. Aí resolveram mudar de última hora, porque ia ser só no final do ano, foi agora... Eu gosto do nome do Oswaldo de Oliveira. Eu gosto. É o melhor do mundo? Não é o melhor do mundo, mas é um baita um treinador. Eu gosto do Oswaldo Oliveira. Eu acho ele bom técnico, acho um baita de um caráter. Entendeu? Pra mim, eu gosto dele. Agora, se o torcedor do Corinthians já for com esse clima de rejeição e contra o cara, entendeu? Ah, aí empata um jogo, putz, já vão xingar. Perde um jogo, vão quebrar. Aí, meu amigo, nenhum treinador vai dar certo. Nenhum. Não dá, né? E outro detalhe. Precisa trazer uns 3-4 jogadores pro ano que vem também. Né? E que já estão sendo contratados. Senão agora, não vai, né? Não, o torcedor do Corinthians, que não se cria expectativa de que viram aqueles nomes... Olha, surpreendeu todo mundo. Porque não virão. Ô, Benjo, o Roberto tá sozinho com o Oswaldo. Ele vai bancar o Oswaldo com toda essa... Você já viu... Você já viu algum técnico ter tanta rejeição, assim, uma repercussão de rejeição como o Oswaldo tá tendo no Corinthians? O Cristóvão teve também. É. Mas por ser o Oswaldo... Você esperava essa... Não, esperava, porque da outra vez foi igual. Quando eu falava aqui que eu queria o Oswaldo, todo mundo me xinga e tal. E o Roberto tá sozinho nessa? Não sei se o termo é sozinho. Agora é o seguinte... Mas ele que bancou. O Roberto ouviu muita gente das outras vezes. Ele falou, agora quem vai escolher sou eu. E acho que ele tem o direito também de escolher. Não, ele é presidente, ele faz o que ele quiser. Né? Agora, se os caras também agora vão torcer contra, vão... Por exemplo, o Cristóvão também não era o meu treinador. Eu não teria trazido o Cristóvão. Agora veio, eu não ia ficar lá torcendo contra pro cara se dar mal. Não, lógico. Eu acho que tem que torcer, tem que apoiar, tem que incentivar o cara. O Oswaldo é um cara que adora o Corinthians. Ele adora o Corinthians. Então compra o ingresso e torce. Eu não tenho a menor dúvida que o clube que ele mais se identificou até hoje é o Corinthians. Acho que ele foi vitorioso no Corinthians. Agora eu vejo, aí os caras falam assim, porra, mas não dá pra trazer um treinador? Olha os últimos trabalhos dele. Ok, então vamos pegar um treinador que fez bom trabalho recentemente. Quem? Recentemente? O Tite? O Cuca tá no... Então, Cuca. O Corinthians ele poderia ter trazido Cuca, o Mano Menezes. Vai, o Levir fez também, vai. O Mano Menezes, cara. Mas o Mano Menezes... Bons trabalhos? Sim, que ele ganhou. Lógico que fez. O Corinthians ele foi bem. Então o Oswaldo Oliveira também foi bem. Ah, tá de brincadeira, Benjamin. Olha o momento que o Oswaldo Oliveira passou pelo Corinthians há 15 anos. Ele falou em 2008. Nos últimos anos. Últimos 2008. Anos que é? Ué, últimos anos. Não. 2008, 2009. Mas o Oswaldo não foi bem em 2004. O Oswaldo ele não foi. 2008, 2009 já começa a ficar lá atrás. Aí os caras falam do Roger. Quem fez um bom trabalho, olha, por incrível que pareça, o Marcelo que tá hoje no Atlético. Sim, mas ele no tá Atlético. No Atlético, ele tudo não bem. Sai. Apesar de ter minhas recessões. Eu não acho que o Marcelo tenha feito um bom trabalho. Não, ele foi bicampeão brasileiro. No Cruzeiro, ponto. Campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras. Não fez um bom trabalho, até que foi mandado embora. Foi mandado embora. Ah, tudo bem, mano. Bom trabalho. Tudo bem, não. Foi mandado embora. Mas ganhou. Que treinador que você conhece que é campeão e é mandado embora? Bom trabalho fez o Fernando Diniz. Marcelo Oliveira nos últimos 3 anos. Demorou pra ele ir embora. Peraí, mas deixa eu terminar. Marcelo Oliveira nos últimos 3 anos ganhou 3 títulos nacionais. Então. É péssimo o trabalho dele. Bom é o do Fernando Diniz. Aí os caras falam assim, vamos trazer o Roger. Gente, com todo o respeito do Roger, que pode até ser um baita treinador. Mas não ganhou nada ainda. Não, nada. Tá olha, surgindo como treinador. Nunca ficou um Grêmio nem numa final de campeonato gaúcho. Mas o Roger também entraria. Aí os caras falam assim, não dá não. Aí os caras falam assim, Eduardo não. Batista. É novo. Gente, Eduardo Batista fez um bom trabalho no esporte. Também bom, não dá. Mas é novo, né? Novo. Montou um time que, sei lá, tá fazendo um bom... Campeonato Brasileiro. Então, é o que eu falo, esse negócio de sangue aí. Novo é muito relativo, velho. Entendeu? Aí. Pra botar no Corinthians numa situação dessa. Vamos trazer o Jorginho que tá no Vasco. Primeiro que ele tá no Vasco. Bom trabalho. Caiu e vai voltar o Vasco pra Série B. Vamos lá. Série A, desculpa. Vamos lá, desse jeito. Antônio Carlos. O Antônio Carlos também acho que poderia ser uma opção. Que é usado? Mas não é. Mas não é um treinador aí que você pode falar, fez bons trabalhos. Não, é uma aposta. Tô dizendo como opção que tem aí. Hoje vai, é uma aposta. Não, mas os caras falam assim, não precisa não trazer tem. Cara que trouxe. Não tem. O Vanderlei. Luxemburgo. Que até o Mano mudou de ideia. Recentemente mudei mesmo. Então, eu quero que você fale. Vanderlei... Só da entrevista? Também. Não só da entrevista. Entrevista pro Benjamin, ô Domênico. Foi um negócio constrangedor. Não, sim, eu sei, mano, que ele deu entrevista pro Benjamin. Mas por causa da entrevista, eles mudaram? Também. Mas, Domênico, se você pegar as declarações que ele deu pro Benja, foi um negócio constrangedor. Você vê ele, tipo, com conflito de ideias na própria cabeça. Não, e aí ele manteve. Sabe, as coisas que ele tem dito. O Luxemburgo, se ele tivesse ficado quieto esse período que ele foi sondado, Domênico Gatto, a chance dele estar empregado agora era gigante. Eu acho que ele queimou um cartucho enorme dando essas declarações que ele deu. Então, eu tô dando aqui nomes. Aí você vai, o Abel Braga. O Abel lá dentro não, do Corinthians... Não, esse daí não. Então. Esse não. Aí o que eu falo? Aí as persona pessoas, não grata. As pessoas picham todos os então não sobrou homens. Ninguém, velho. Aí vem o Oswaldo. Eu não sei por quê. Respeito. Eu não sou advogado do Oswaldo Oliveira. Pode ser que o Oswaldo venha e faça um trabalho ruim. Pode ser que o Oswaldo venha e faça um trabalho muito bom. Não sou advogado dele. Eu gosto dele. Gosto da pessoa e acho ele bom treinador. Você tem todo o direito de gostar dele. Não, mas é que para algumas pessoas você não pode gostar de ninguém. Então, eu quero te falar o seguinte. Dê sugestão de nomes. Não tem. Com relação ao Oswaldo, Benji, eu acho que talvez a principal crítica... Do mesmo jeito, desculpa, minha última frase, Lindo. Fala aí. Do mesmo jeito que eu falo. Eu falei aqui há 2 meses atrás, Mota. Se eu sou o presidente de São Paulo, mesma coisa. Para ver esses treinadores que estão dando sopa, traria Rogério Ceni de técnico e Lugano de auxiliar. Porque você... A risco, tudo na vida a risco. Agora, no Corinthians, os caras que é um treinador vitorioso, é o Tite. Tite foi não, embora. Mas aí que tá. Vamos lá, por partes. Com relação ao perfil do Oswaldo, eu acho que talvez o principal incômodo da torcida do Corinthians seja o fato do Oswaldo viver eternamente de uma boa fase que ele teve ali no começo dos anos 2000, que inclusive ele era auxiliar do Luxemburgo, pegou um trabalho já montado, deu uma sequência, o Corinthians foi campeão do mundo, etc e tal. O Corinthians ele tinha um baita time. E o Oswaldo, ele conseguiu ali, no comando do Corinthians, ganhar esses títulos, ponto. De lá pra cá, gente, o Oswaldo, ele não fez nenhum grande trabalho. Tudo bem, ele classificou o Botafogo pra uma Libertadores? Ok, é um bom trabalho? É. Mas pra um técnico top, teoricamente, é um negócio muito abaixo. É muito abaixo. A passagem dele no Japão, eu não vou me pautar aqui e falar, ele fez um grande trabalho no Japão. Japão, gente, todo mundo sabe, o japonês tá aprendendo a jogar bola e tudo mais, os caras evoluíram bastante, mas o Japão não é uma referência pra falar, fui lá e fiz um grande trabalho no Japão. Com relação aí às passagens dele aí por Santos, chegou numa final de Paulista? Chegou, tudo bem, ok. Mas com relação ao Palmeiras, foi mal. Só que muitas vezes, Domênico Gatto, a gente não pode só analisar números com relação ao aproveitamento do treinador, você precisa saber se o time tá jogando um futebol convincente. Certo. E naquela oportunidade o Palmeiras não tava. Tanto é que o Oswaldo, ele foi mandado embora com um aproveitamento matemático bom, tá certo? Posso participar? Eu tenho direito a um adendo. Então vai lá, pra não fugir minha linha de raciocínio. Oswaldo de Oliveira foi contratado no Palmeiras. Os conselheiros não queriam a contratação do Oswaldo. Grande parte da torcida do Palmeiras não queria a contratação do Oswaldo. Oswaldo chegou no Palmeiras, o Palmeiras tinha acabado de se safar de um outro rebaixamento, é mentira. O ano não. Do centenário, o Palmeiras quase caiu. E não era o Oswaldo o treinador. Aí o torcedor do Palmeiras cansou de falar: tem que mandar esse time inteiro embora e montar outro. Verdade? Verdade. O que o Palmeiras fez? Mandou todo mundo embora e contratou 25 jogadores. O Oswaldo chegou. Todo mundo falava o seguinte: olha, pô, 25 jogadores, precisa dar tempo pro cara. Em 3 meses, o Palmeiras estava disputando uma final do Campeonato Paulista. Pegou um Santos que estava certinho. E vamos lembrar, no primeiro jogo o Dudu perdeu um pênalti e no segundo jogo o Dudu foi expulso. Mas sempre tem um C, Benja. É esse que é o grande problema. O negócio é o seguinte, só pra fechar o raciocínio e não perder a linha de raciocínio. Mas isso que eu falei não aconteceu? Aconteceu, mas é que tá. Aí no Santos, se você parar pra analisar, mas porque o Cícero perdeu o pênalti. Mas quem colocou o Cícero pra jogar? Foi ele. O Lucas Lima tava no banco e ele pôs o Cícero pra jogar. O Cícero mandou a bola no tobogã. Ele não foi embora, então, Benja, ele foi embora do Santos. Também foi. Porque ele pegou um menino da base chamado Gabigol. Mas também e falou, foi. Esse menino é bom, Benja, tem que jogar. Benja, o presidente Santos contratou o Leandro Damião. Nenhum treinador é mandado embora por um único motivo. Sim, nenhum. O Leandro Damião foi contratado a peso de ouro. E o presidente Santos falou, é pra escalar ele. Eu só gostaria de terminar. Então, é sempre C. Ah, o Oswaldo fez um bom trabalho porque isso. Sempre existe uma série de justificativas pra tentar qualificar o trabalho do Oswaldo. O Abelão também até ganhou 2 títulos. Tudo bem, mas ganhou. Mas ganhou. Então, volto a falar. Benja, o Oswaldo, volto a falar aqui. Ele pegou um time do Corinthians montado pelo Vanderlei Luxemburgo, um time que voava. Aquele time do Corinthians dos anos 2000 aí era um time oda pra cacete. Ele pegou aquele rabicho, tá certo? Aquele lastro do trabalho concordo, do Luxemburgo. Concordo. E ele ganhou. Ele, não é que ele não teve mérito. Teve mérito, porque o mérito dele foi não mexer em nada. Ele pegou o time numa reta, no piloto automático, a 300 por hora e cruzou a linha de largada. Assim, tá certo? Ele teve mérito nisso. Mas dali em diante, gente, o trabalho do Oswaldo de Oliveira, com todo respeito, eu gosto do Oswaldo, Domênico. Eu conversei já, tive a oportunidade de conhecer o Oswaldo pessoalmente. Baita cara, simpático, bom papo. Se você puder passar 12 horas conversando com o Oswaldo, você fica, cara. Porque ele é um baita cara legal. Mas na boa, dentro de campo, Domênico Gatto, todos os motivos que a gente possa ter pra falar a respeito do trabalho do Oswaldo, a gente nunca vai se pautar em títulos. Falar, ó, o Oswaldo pegou esse time e fez o time voar. O Botafogo foi campeão da Libertadores. O Palmeiras foi campeão mundial. O Santos, ele foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. A gente nunca vai se pautar nisso. A gente vai sempre falar, ó, no Botafogo ele levou o time pra Libertadores, mas fez o quê? Não fez mais nada. Aí chega lá no Palmeiras, no Santos. Foi pra final do Campeonato Paulista, não ganhou. Mas aí mandou embora. Aí tudo bem, então. Mandou embora por algum motivo. Aí no Palmeiras, houve um outro motivo. Mas é que tá, beija. O Palmeiras no... ninguém queria ele. Tá tocando ele. Acho que seu celular, meu... hein. Tá tocando, acho que é seu tablet aqui, assim, ó. Tá tocando. Sincronizado com o telefone. Exatamente. Mas então, Domênico, sempre existe uma boa vontade com o Oswaldo Oliveira. E eu acho que tem que ter boa vontade, sim, e paciência com todos os profissionais. Mas todo o trabalho do Oswaldo, Domênico, com exceção aquele começo de década ali nos anos 2000, se a gente tirar, cara, é sempre C. Ah, mas ele foi mandado embora porque ele tirou um jogador A, ou porque ele não fez a coisa B, ou então não agradou o dirigente C. Sempre existe uma justificativa para tentar qualificar o trabalho do Oswaldo. E na boa, com todo respeito a ele, ele não tem conseguido êxito. Ele pegou times grandes aí e com bons elencos. Ah, o Palmeiras estava desmontado, mas o Palmeiras desmontado, mesmo com aquele time lá que o Paulo Nobre montou, que poderia ter caído, sim, era um time que, se trabalhado direitinho, poderia surtir efeito, poderia dar bons frutos. Nenhum time, Domênico Gato, na América do Sul, ainda mais o Palmeiras, que naquela época tinha o poder da caneta, que o que faltasse, Paulo Nobre assinava o cheque e dava, eu acho que poderia ter feito algo melhor. Volto a falar aqui, eu não era a favor da contratação do Oswaldo também, mas já que tá aí... Torcer, né? Eu não torço contra ninguém, eu não saboto ninguém, eu vou torcer pra que dê certo. É um nome que eu não gostaria? É um nome que eu não gostaria. Só que, em respeito até ao próprio clube, Domênico Gato, eu acho que até burrice. Eu vejo aí manifestos aí de torcedores que, vamos sabotar, vamos vaiar, não vamos dar tranquilidade. Isso aí, gente, é retrocesso. Isso aí é tiro no pé. Isso aí é um desserviço ao Corinthians. Então eu penso assim, o torcedor que faz isso, que já chega com uma predisposição contra o cara, ele até pode não gostar do cara, como eu também não teria trazido. Só que você vai precisar de pra vaiar o cara. Você vai pra um treinamento pra não deixar o cara trabalhar, porque você não queria a contratação do cara. Isso é burrice, velho. Isso é burrice. Jogar contra o próprio isso é burrice. Time, isso daí é tiro no pé. E só pra fechar com relação ao jogo de ontem, RG, só rapidinho pra falar do jogo do Santa Cruz. Não falou do jogo ainda. O Corinthians, ele ganhou aí de 4-2 do Santa Cruz. Foi um jogo que o Corinthians, ele sofreu. Ele teve uma boa chance no começo do primeiro tempo ali com o Marlone, que acabou desperdiçando. E dali em diante, o Santa Cruz encurralou o Corinthians. Fez 1-0. O Corinthians poderia ter sido goleado no primeiro tempo. Sem sombra de dúvidas. O Walter salvou o Corinthians. O Walter pegou pelo menos umas 3 bolas no primeiro tempo, que fora o gol do Santa Cruz, poderia ter entrado no gol. Ou seja, o Corinthians poderia ter tomado 3 no primeiro tempo. O grafite também colaborou. Não, mas eu vejo mais mérito no Walter, RG. O Walter é um goleiro que ele vem calando os críticos a cada dia. E, na minha opinião, merece continuar no gol como titular. Então, com relação aí ao Corinthians, volto a falar. Foi um resultado aí, não vou dizer que foi enganoso, porque o Corinthians conseguiu vencer com méritos a partida, mas mostrou aí uma fragilidade imensa na defesa, uma falta de criatividade no meio-campo e incompetência no ataque. Porque o time do Corinthians, Domênico, no meio-campo, tudo bem, criou chances, fez 4 gols, ok. Mas diante do Santa Cruz, cara, o Santa Cruz, que é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Ah, mas ganhou, né? Que no segundo turno, o Corinthians, só o Corinthians, Domênico, uma partida passou pavorosa. O Corinthians com o Corinthians com uma campanha pavorosa no segundo turno, ele só consegue ser melhor do que o Santa Cruz e ganhou desse time aí. O Santa Cruz, gente, é um time horroroso. E a próxima rodada também. O Corinthians, ele pega o América na arena, Benja, e possivelmente vencerá também. Mas ele precisa ser mais constante. E o Corinthians não pode dar as bobeiras que deu ontem. Ah, mas eu vou discordar de você. Diga. Porra, como assim vai discordar? Gente, o ano foi complicado. Faltam uns 8 ou 9 rodadas pro Corinthians. Vocês não pensem que o Corinthians agora vai acertar o time... Pra dar show. Ah, não vai. Não, mas não é pra dar show, mas é o Santa Cruz, Benjamin. Ganhou. Santa Cruz entregue, velho. Mano, ganhou. Fazia 6 jogos que não ganhava. O time não marca gol, marcou 4 gols. Não marcava gols há 4 jogos, cara. Então ele não ganhava 6, não é? Sim. Isso. Gente, ganhou. Que o Corinthians ganhe de 0,25-0 os 8 jogos e que consiga a vaga pra Libertadores. A gente precisa parar com esse negócio. Agora virou moda querer. Ah, ganhou? Mas jogou mal. Não, mas não é isso, Benja. A minha análise não é com relação só ao Campeonato Brasileiro. O Corinthians ainda tá vivo na Copa do Brasil, cara. E se dessas bobeiras que deu contra o Santa Cruz ontem, contra o Cruzeiro no Mineirão... Mano, vai dar. Toma guasca, filhão. Mas vai dar. Mas não pode dar. Pô, não pode dar. Não pode acontecer o mundo. Quando o mundo acontece. É um jogo. Não dá pra esperar do Corinthians. Que o Corinthians joga em espetáculo, gente. O Corinthians tem que ganhar. Mas não é espetáculo, Benja, era o Santa Cruz, cara. Mano, mas ganhou 4-2. Ganhou. Mas expôs fragilidades no time, cara. Mas vai expor fragilidade em todos os jogos. Mas o Santa Cruz não pode expor, gente. Mano, vai expor. Você falou que domingo contra o Santa Cruz, o Flamengo também sofreu até fazer o primeiro gol. Gente, não tem jeito, aqui agora. Harrison Trotters, todo jogo. Ah, não tem jeito. O Palmeiras, no último jogo do Palmeiras, foi Palmeiras e... Quem foi o último jogo do Palmeiras? Palmeiras e Santa Cruz. Ah, não. Santa Cruz. 3-2, Palmeiras. Que... Foi jogo foi. Não, América, não foi. Foi América. América. Foi o América. Que tava, foi 2-0. Foi 2-0. Tava 1-0. Mas o Palmeiras... É. Gente, o Palmeiras tá brigando pelo título. Vocês querem que o Palmeiras agora dê chapéuzinho? Não, não dá. 8-0. Tem, é isso. Nessa reta de final não tem conversa, não. Tem jeito. É três pontinhos e vamos embora. Campeonato por pontos corridos. O time do Corinthians é um time limitado. Se ganhar... Começa a pegar o desespero do adversário. Agora todo jogo ganha... Os caras criticam, perde, critica. Porque pega esses adversários de Santa Cruz, ele não é um time tão ruim assim. Ele é ruim, mas não é tão ruim como fala. Mas é a vida dos caras. Tá de brincadeira, é horroroso. Não é que é ruim, é horroroso. O Santa Cruz, pra ficar ruim, ele precisa contratar o Messi, velho. Tá de brincadeira. Eu não fui muito, talvez, muito claro. Não, quando eu falei. Eu acho que ele é um time. Ruim. Nota 4, vai, vamos dizer assim, não vai passar de ano. É o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Mas ele não é um time nota 1, 2 ou 0. O Domingo, eu não acho. Um time que já tá rebaixado. Pera, a não ser quantas rodadas. Tá, o América também tá. Então, mas é outra porcaria. Não, mas eu acho que o América é bem pior até, se você for ver. Bem pior. O time ruim? O Figueirense é um time ruim. Então, mas o Santa Cruz e o América são horrorosos. Pelo menos no Santa Cruz, eu pego lá dois jogadores que talvez... O Kevin e o Grafite. Exatamente. Pô, tem 37 mas anos. Tudo bem, mas eu pego dois jogadores do time que podem ser utilizados em times que estão aí na cima. Mas não dá pra se pautar num time inteiro por causa de dois jogadores. Mas eu não tô falando isso, eu tô falando que não é tão ruim como... Domênico, ele é ruim, mas eles ele não têm 23 pontos em 30 jogos, cara. Mas não, não tô falando por ponto, gente. Vocês estão falando mas é isso que qualifica o time. Mas vocês ouviram... Eu não fui claro, talvez, como eu falei. Não foi também. Já falei, é nota 4. 4, ele repete, vai cair. É aquela coisa. Porque ele não tem um... É, nota 4 é o Figueirense. Só o Figueirense é 4, o Vitória é 4, o Sport é 4. Não, o Vitória não sei se é 4. O América é 1, pra não falar 0. E o Santa Cruz é 1,5, pra não falar 1. E só uma pitadinha histórica com relação ao Oswaldo. Pitadinha histórica. Não esqueçamos que antes do Dorival ir para o Santos, o presidente queria o Oswaldo. Nossa! E aí foi um rebu lá também. E não aconteceu, hein? Só lembrando. E te digo, se o Oswaldo ganhar um título no Corinthians, vão falar que foi o time que era bom e ele é ruim. Se ele for mal no Campeonato Paulista, fala, tá vendo? Ele é horroroso. Porque as pessoas têm uma predisposição contra o cara. Vamos lá, esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97, em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. E olha só, mulheres, atenção, Estádio 97 está apoiando aí a campanha Outubro Rosa, aquela campanha de conscientização, campanha de alerta, né, para todas as mulheres aí e a sociedade também, né, sobre a prevenção do câncer de mama, não é verdade? E em todos os dias de outubro, nós estamos aqui no Estádio 97 trazendo aí uma mulher, né, para fazer o nosso programa aqui junto com a gente. É ouvinte, hoje, quem está fazendo o programa com a gente é a Diana Márcia de Macedo, tá bom? Ela é vendedora. Mora no Jardim América. E ela torce pro São Paulo. É tudo bem, Diana? Tudo, e você, Dudu? Tudo tranquilo? Tudo já. E hoje, como é que vai ser o São Paulo e Santos, hein? Ai, eu acho que vai ser apertado. Tomara que ganhe. O RG vai ficar bravo, mas tomara que ganhe. Vocês precisam ganhar, né? Precisa ganhar, né? Você torce daí e eu torço daqui. Diana, você é aquela torcedora fanática de ir em estádio ou você é aquela mais reservada? Não, eu torço mais em casa. Marido não gosta, filho gosta. Teu marido torce pra quem? Não torce pra ninguém. Ah, não torce? Não, ele gosta de churrasco. Churrasco. É. Tem assim, futebol não. Futebol não. Tem jogo, ele faz o churrasco e a gente fica na televisão. Ah. Mas não vou em jogo, não fui no estádio, nada. Meu filho é doido pra ir, mas eu ainda não levei. Seu filho é São Paulino? É. Ah. A família toda. Ah, que na bom. Verdade, é. Só. Assim, tem uma que é palmeirense. Ah, e inteligente, o restante... hein? Inteligente. Mais ou menos. Não, hoje é. É traíra, é traíra. Como assim? Não, é como cunhada, assim? Então relaxa. Tá louco. Ai, cunhada não isso, conta. Ela é cunhada líder. É parente. Ela é líder. Ela é líder. Cunhada não é parente. Tá muito feliz. Tá, cunhada não é parente. Lógico que é cunhada, é parente, não tá louco. É parente, não pode falar assim, não. Lógico. Ué, você falou mal dessa cunhada, agora você tá voltando atrás. Não, não falei mal. Falei que ela gosta do Palmeiras. É, lógico. Não é São Paulino, não teve jeito. Mas a gente gosta bastante do São Paulo. Legal, tá, Diana. Tá difícil, mas tá indo. Obrigado por você ter vindo. Tá? Aliás, as mulheres que querem participar, mande um e-mail. É outubrorosa@97fm.com.br justificando por que é que você tem que estar aqui no Estádio 97, tá bom? Sim. As autoras das melhores justificativas, claro, vão fazer o programa aqui junto com a gente, como tá acontecendo hoje no caso da Diana Márcia de Macedo, tá bom? Eita. É o seguinte, mas também, senhores, estamos aqui recebendo um convidado do qual eu tenho o maior prazer de tê-lo todas as sextas-feiras aqui no programa do Palhacinho. Ele que é o autor de algumas das músicas que fizeram um baita sucesso no ano de 2000. Essa, por exemplo, é uma delas. 2000. Elinho. Oi, Elinho. Boa. Tudo bom, Elinho? Tudo bem. Grande Elinho. Muito bom estar aqui novamente. No Midas, junto com o Rick Bonadil, um estúdio, talvez acho que é o estúdio mais poderoso do Brasil. Vamos dizer que é um dos maiores da América Latina. Com certeza. Você que escreveu essa letra, Elinho? Eu, Leonardo Jordano. Ó, lembra? Ele é a alegria da torcida gay. Entre espumas, protejolas e paetês. Os menudos de São Paulo são seu grande amor. O seu uniforme é muito especial. Foi 2001, né? Acho que é 2000 mesmo, é por aí. O mais legal é que eu cheguei aqui e ninguém me reconheceu. Ô, Elinho, qual que foi a primeira? É verdade. Ninguém, Elinho, eu cheguei, a última vez que eu participei do estádio foi lá na Doutor Arnaldo. Mas, Elinho, qual foi a música que vocês lançaram daquela época? Que foi a primeira que a gente foi lançada? Eu acho que foi o Chupa Mano. Foi do Mano? É, deve ter sido o Lazarento. Deixa eu ver aqui, do Mano, essa aqui, ó. Ah, não tinha, mano. Feito e pedado. Deixa eu lembrar, essa foi a primeira? A gente tem que fazer uma versão 2000 e... Coisa do bem. O mundo tá dizendo é a torcida do São Paulo, do Palmeiras. Esse é o Leonardo. É mania nacional. Um bagulho, você parece o Lagoa meia mesmo. É, mas é que a gente era do Lagoa. Você tá brincando? É, não, porra. O Leonardo era o batera do Lagoa, era o baixista do Lagoa. Juro que eu não sabia. Você vê que eu fui. Você não sabia? Não, eu ouvi e falei, caramba, parece o Lagoa. Bem feito. Quem mandou isso, você votar nessa bosta de prefeito? Bem feito. Você vê que continua atual, né? Continua. Caraca, pô. Você era do Lagoa, eu era meu. Do Lagoa. Que legal. Tinha duas bandas que eu curtia pra caramba na época, que era o Lagoa 66 e o Gueto. G. Pode crer. G-T-O. Somos quatro garotos da Zona Norte. Legal, e hoje a gente tá... Bom, o Domênico vai falar aí, mas hoje a gente recebe muito material no Energia Me Ouve, que a gente vê que a galera bebeu dessa fonte. Muita influência de Gueto, de Lagoa 66 e tal. Mas a gente não ficou falando bandas? Muito pra... Não, mas tem que falar assim. Eram bandas assim, que não tinham espaço no mercado, porque não tinha internet, na verdade, e as grandes gravadoras não estavam interessadas muito no... O Lagoa deu muita trave, o Gueto ainda assinou com a Warner, foi bem. Sabe, eu tenho uma outra teoria. Às vezes na vida, quando você tá muito à frente do seu tempo, a galera não entende. Na época, o Lagoa e o Gueto fazia um som que misturava o hip-hop com o rock. É. E a galera não tava preparado ainda para ouvir, né? Isso. É. Depois veio aparecer um monte de banda. Né? É verdade, inclusive é verdade. As bandas gringas, né? Com essa pegada do misturar o hip-hop com o rock. E aí virou uma moda. É. Tanto que a gente se inspirava muito no Red Hot Chili Peppers. E hoje é uma banda normal. Sim, mas na época o Red Hot Chili Peppers era um outro tipo de som, né? Exatamente. I am a jungle man. A gente tem até uma versão do... Tinha, né, uma versão do Red Hot Chili Peppers que a gente não chegou a gravar, porque o Rick, na época que produziu, foi aí que eu conheci o Bonadil, que ele produziu a nossa banda. E de lá pra cá a gente trabalha junto até hoje, porque o Lagoa acabou logo depois. Aí acabou não rolando. Aí a gente ia fazer um programa, olha que loucura, a gente ia fazer um programete aqui na 97, que era falando do Mano, era uma brincadeira, umas paródias e tal. E aí, eu não lembro quem trabalhava na técnica, que queimou o HD. A gente tinha gravado perdeu tudo. Não foi. O Robertinho não tava. A gente perdeu material de 2 meses. Perdeu uma porrada de quadros. Era o tal de Mota, brincadeira. Tinha mais de... Claro, nem trabalhava aqui ainda. Tinha mais de um mês de quadros. Tinha mais de um mês de quadro e foi tudo pro vinagre. Foi tudo pro saco, velho. Aí outro dia eu tava aqui falando com o Sombra, eu falei, pô, Sombra, lembra dessa história? Ele falou, pô, a gente podia fazer um quadro no programa do Palhacinho que desse... oportunidade para novas bandas e novos artistas e tudo mais. Pô, não tem no rádio isso. Não tem. Acho que foi a primeira vez feita no rádio isso aí. Que nós estamos fazendo nas sextas-feiras. Exatamente. Que o Energia Me Ouve. Não tem nenhum som pra gente ouvir do Lagoa? Porque você vai buscar no... Tem no YouTube, ou é? Você vai buscar tem, no... tem. Põe aí o Bem Feito. Bem Feito. Você botar nessa bosta de prefeito. A música que fez mais sucesso foi o Revista de Mulher Pelada. Que foi o single da época que tocou muito aqui em São Paulo, principalmente, e tal. O clipe chegou a ser na MTV um dos mais pedidos no ano de 96. Mas não era por causa da banda, era por causa da mina que tirava, fazia um striptease no meio do clipe, né? Aí, moleque, pô, aquela época ela pegava aquelas domingueiras aqui na GV. Lembra? Azul 29. A gente fechava o Aeroanta, ficava nego pra fora, assim, comprando fita cassete, Dama Choque, tinha a fila na porta. Essa é a Revista de Mulher Pelada. Revista de Mulher Pelada, né? Tá vendo o clipe, 17 mil visualizações. Olha como eu era jovem. Olha você aqui, meu. Que legal. É bem diferente. Olha o clipe, né? É bem diferente, né? Quem é a modelo? Paloma Bock. Bock? Quem era a banda, Elinho? Eu, Tadeu Patola, que é produtor hoje. Produziu o Charlie Brown, produtor renomado aí. O Leonardo Giordano, que foi meu parceiro nas músicas do estádio. E o Marcelo Munari, que era o guitarrista que hoje dá aula na LM. Ele foi do Pavilhão. Não sei se está tocando com o Pavilhão, com o João Gordo. João e Gordo. Eu, né? Legal. O Pavilhão, pouco. Pavilhão 9. Tem um batera que é avassalador. Elinho, você torce pra quem, Elinho? Eu sou santista, com a graça de Deus. Boa, nasci Elinho. Abençoado. Tamo junto, Elinho. Essa oportunidade de torcer pra essa grande nação. E eu tava passando, vindo pra cá, eu falei, o jogo é no Pacaembu. Ai, ai, ai. Que eu tava... Os deuses vão baixar no América. Mota e Adiana estão olhando vocês. Olha só, os deuses vão baixar no Mineiro. O América Mineiro vai ganhar ou empatar com o Atlético. O Atlético tem que ganhar. E o Peixe já entra sabendo desse resultado. Aí seja o que Deus quiser. Né? Também tem essa coisa, né? Era melhor não saber, porque aí eles acabam entregando. Legal. Elinho, bom, a gente tá fazendo aqui toda sexta-feira, o Energia Me Ouve. Todas as sextas-feiras nós estamos ouvindo muita coisa legal, né? Eu fico puto com os jurados, hein? Você tem dois. Mas também vou dizer uma coisa. Palhacinho e tetinha. Pô, Elinho, você tá de brincadeira, velho. Mas nós temos que ter, infelizmente, o contrato foi assinado. Ah, Dodô, pô. Por mim, você sabe. Nossa. Mas infelizmente o contrato foi assinado. Palhacinho é ridículo. E tinha que ter esses jurados, né? Que eu posso fazer. Nossa. Gostaria de ter o Benjamin de jurado? Já pensou? Cara que manja de música, de rock and roll. Sexta-feira, mas o Benjamin tá na televisão, então não dá. E ele manja. Eu adoraria. Pelo menos o Benjamin daria as notas aqui, na verdade. Eu sei. Sabe o que a gente pode fazer? Nós vamos fazer um live. A gente vai fazer um live no Facebook da rádio, porque nós estamos recebendo uma quantidade gigante de músicas e material de bandas novas. E não dá tempo de colocar todo mundo no ar. Então a gente vai fazer um live e de repente a gente podia fazer e convidar a galera do estádio. Não faz isso. O Benjamin, ele toca bateria com elástico. É igual o cara que vai no restaurante Jap e pede pra colocar elástico no hashi. O Benjamin faz isso na baqueta, velho. É capaz dele cegar quem tá perto. Hélio, pega o primeiro livro. Graças a Deus, eu posso provar as coisas aqui. Né? Pega o primeiro livro do Casagrande. E vê lá, no dia que ele conta de uma festa que ele deu na Vila Madaloca, num bar. E você... Que imagina, Hélio. Subiu a banda lá. Carline... Luiz Carlinho. Respeito ou não? Grande brother. Carlinho toca demais, velho. Carlinho, tá louco. Então, o Carlinho na guitarra, era o Nazi no vocal. Bom. E aí o Nazi chamou e ainda fiz uma jam com cara, eles? Tocando batera. Olha lá, tá vendo? Porra, e depois subiu o Abel Neto, da Globo, o repórter. Cantou, né? O Bob Marley, que canta pra caramba. Mas esse só põe Neto, Domênico, o Messi, o Neymar e o Suárez estão ali batendo ali uma bolinha. E fala, Domênico, você não tá fazendo nada? Cola aí. É jogar com a gente. Mas não interessa, você tá no currículo. Você pega e toca, velho. Fala, joguei com os caras. Não tem problema nenhum. Tá lá no livro do Casagrande, meus 5 minutos de fama. E tocou, e tá tocado. Subi num palco com o Nazi, com o Carlini, amigo. Não preciso mais nada. Um abraço pro Nazi, que ouve a gente todo dia, mano. Legal. Pro Carlini também. Elinho, então fica à vontade, junto com a Diana. Legal. Vamos participar do estádio, vamos conversar. Fala música com o Diana. Ó, Diana! Não. Sim, senhor, como não? Como não? Essa é o Suzana. É Suzana. Diana. Nós tentamos. Nós somos juntos. Se esqueça, meu amor. Quem mais te amou fui eu. Cadê? Vai, continua. Você conta, você entrou. Cadê a Diana? Cadê a Diana? Não. Não esquece isso. Você não gosta? Canta pra mim, Diana. Esse nome é aí, chupa Domênico. É verdade, é verdade. Não evoca que aquela lá acabar de ligar hoje. Chuva. A outra lá, a que Suzana? Anda por São Faz Paulo. Faz tempo que a Suzana não liga, hein? Não é volta. Eu percebi, não sei porquê, mas percebi, Diana, que você tem um trauma dessa música, é verdade? Terrível, chorava quando eu tocava quando era pequena, chorava. Mas quem cantava, Belinho? Quem gravou? Diana? Cara. Aqui? É, aqui. Não, a versão. Quem Diana? Puta, não sei quem é o cara. É? Como diz meu filho Pedro, não tem mais burro, tem preguiçoso, é só dar um Google aqui. Ele é moreno... Não. Você tem trauma dessa música quando eles procuram? Igual... A original é Pouanca. Pelanca. Pouanca. Pouanca Diana. Viu, Oi. Diana? Você tem Oi. Trauma dessa música? Igual... Carlos Gonzaga? Não, não sei. É esse aí. Ele mesmo. Viu, você tem, trauma dessa música, mas nós temos uma amigona nossa que trabalha aqui na Rádio Aline. Tá também tem trauma. Porque o pai dela deu o nome pra ela, o pai e a mãe, por causa da música. Qual? Eu ontem chorei, Aline. Aline odeia essa música por causa dessa música. Ah, eu também não gostava de ouvir a música quando eu era pequena. Terrível. Ah, vocês não deviam gostar se vocês chamassem Geni. E eu e Silvio. Terrível. E Silvio. Era bem pior. Joga pedra na Geni. Pedra tá bom até. Joga na Geni. Eu tenho uma pra mim que fizeram que eu adoro. Benjamin Mucho. Meu Deus. Eu acho que é a cadeira, não é, Domingo? É a cadeira do palhacinho, esse daqui. Essa é original, né? Essa é. Pouanca. É. Pouanca. Que ano que é isso aqui, hein? 50? 40? Por aí. Não, 40 não. Tá louco. Ou 50 ou 60. É, acho que é o final de 50, começo de 60. Acho que é começo de 60. Pouanca, põe aí. Agora, olha lá. 59. Olha. E o RG. 59. Mas isso tocou muito, cara. Ficou muitos anos tocando isso na década de 60. Põe do Carlos Gonzaga em português. Põe lá no YouTube, lá, ó. Aí. Põe no YouTube. Eu vou ter que cortar aqui o microfone rapidinho, ô Diana, porque tá no mesmo canal aqui, ó. Ó o... Eu mudo ela lá, vai lá. Vamos ver. Deixa eu ver, vai. Aí, Carlos Gonzaga. Tocava no Estúpido Cupido. Não se esqueça, meu amor. Nossa. Que quem mais te amou fui eu. Você gosta? Sempre eu gosto. O teu Mas só um espetáculo. Que minha alma. Pra você hoje é sim, Elinho? Pra mim hoje é sim. Pra Diana é não. Pra Diana é não. Agora, não. É o Caetano Veloso, aquele chato que canta isso tudo ótimo. Vendeu muito. Deve ter vendido bastante, não é verdade? Isso tocou muito, velho. Deixa eu voltar com o microfone da Diana aqui. Diana, você não curte a música, né? Não, agora eu já acostumei. Já acostumou, agora jeito. Mas tá quando eu era pequena, imagina, 8 anos escutando essa música, enchendo todo mundo da família. Ai, toca a música da Diana, toca a música... Pô, não tem dá. Tem jeito, né? Agora, ok, não tem problema. Então tá certo. Bom, vamos lá partir para os ouvintes também. Todo mundo participando a partir de agora no programa. Mas antes, tem aí uma mensagem muito legal do Clube do Estádio 97. Boa. Presta atenção. Olá, Domênica! É isso aí. Vamos falar agora do Clube do Estádio 97 FM. Pessoal que está acostumado com os grandes eventos da Energia 97, com os eventos do Estádio 97, presta muita atenção agora. No dia 19 de novembro, um sábado, o Estádio 97 vai realizar um evento feito para você sob medida. Você que gosta do Estádio 97 e você que gosta de muito lazer. No dia 19 de novembro, nós vamos realizar o Clube do Estádio 97. E é um sábado. Nesse sábado do dia 19 de novembro, nós vamos proporcionar para os ouvintes do Estádio 97 um dia no clube. O Clube do Estádio fica pertinho da Marginal Tietê, à margem ali da Ayrton Senna, em Guarulhos, fácil de chegar... uma moleza. E durante o dia inteiro, uma série de atividades. Vai ter torneio de futebol de campo, a gente vai ter futebol no videogame, cara, legal demais. A gente vai ter uma churrascada bacana do meio-dia às 5 da tarde, com open bar, hein? Ó, do meio-dia às 5 da tarde, é churrasco e bebida pra você e pra toda a sua família. Quer mais? Vai ter mais. Vamos ter os jogos de cassino da Cassineira. Opa, mesinha de pôquer bacana pra galera brincar. Já vai ter roleta. Vai ser demais, você não pode perder. Sabe o que mais vai ter? A gente vai ter o show de cães da Alternativas Dog. É o pessoal que faz o melhor adestramento do Brasil. O melhor evento de cães de astros caninos, né, de novelas, filmes e comerciais de TV, a gente vai ter também pra você e pra toda a criançada. Até bote já tem lá, cara. Vai ter um torneio. Eu, o velho, o Domênico, o Mano, que é velho também, vai jogar bote e você vai jogar bote com a gente também. Vai ser legal demais. O clube do Estádio 97 é um evento de um dia só. Você chega de manhã ou chega na hora do almoço, você chega a hora que você quiser. O evento acontece das 9 da manhã até as 7 horas da noite. Você quer participar? Então presta atenção. Inclusive, tem uma promoção muito legal com preço fantástico para casais, hein? Esquema legal para casais. Ligue agora, 2896-4665. Ah, mas se eu ligar agora, vão atender? Vão atender. 2896-4665. Pode ligar agora, você não vai se arrepender, você vai ter todo o tratamento do pessoal da Lotus Travel, todas as informações, você vai ver como é legal o clube do Estádio 97. Vôlei de areia para as meninas, torneio de vôlei de areia, vai ser legal demais, você não pode perder mais essa atração, mais esse evento do Estádio 97, o estádio que vai fazer 18 anos, hein? É isso aí, ligue agora, 2896-4665. Queria agradecer, inclusive, o pessoal da Alternativas Dog Show, né? Você pode acessar lá o site deles, alternativas.com.br, e também agradecer ao André Schwartz e todo o pessoal da Cassineira. Tá falado, Domênico? Então lá, aguardando sua ligação. Liga! Boa, Sombra! Boa. Isso aí, liga, hein? Liga! Bom, a partir de agora também mensagens liberadas lá pelo nosso WhatsApp, 943530150, tá bom? Mensagens a partir de agora, 943530150, mensagens de no máximo 30 segundos são suficientes. Lembrando que todo mundo que começar a ligar agora dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Lembrando que também todo mundo concorre no final do programa a um boné Estádio 97, boné Energia 97 e uma camiseta Estádio 97, tá bom? Mas antes da gente partir aí, eu já acho que vou partir para um momento sem parar, mas antes... Logo de cara. Logo de cara, mas antes o Benjamin tem recado aqui de BV Financeira. Para da BV, Beijinha. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, o crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888. 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV, meus amigos, é BV! Vamos lá para o momento sem parar a partir de agora, então. O momento sem parar funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Namorando todo mundo. Meu Deus. 9% anjo. Poder. Aê, meia, gueto. Toca aí, falou aí. É legal, velho. Você tá brincando, não é possível. Agora é hora do atropelo, velho. Você sai beijando quem tiver na tua frente. Nossa, na balada. O caminhão passa em cima, é só. Alô? Alô, filhão. Alô? Quem fala? É Rogério. Rogério, tudo bom, meu? Tudo jóia. Consegui, baralho. Trucou. All in. É Rogério do quê? Rogério Nozuma. Hã? Lozana? Nozama. É o Nozama Bin Laden. Lozama. Não era o nome do terrorista lá? É Nozuma. Lozama Bin Laden. E quantos anos você tem? Bin Laden morreu, né, mano? Coitado. É Rogério Coitado Nozuma, do Nozuma, tá? Como? Nozama. É nome japonês. Nozuma. Nozuma. Tá bom. E quantos anos você tem? 37. RG hoje, 3.7. Como é que fica a história aí? Hoje é quinta? Quinta-feira, hein? Ah, uma bela de uma losama hoje é bem, viu? Ah, galera? Sensacional, comeu uma sensacional. Boa losama hoje. Bota! Comeu? 10. Boa, puxador, é nóis, tamo junto. É verdade. Uma losama em casa, boa. Então tá bom, e o bairro? Cidade Patriarca. Patriarca. Zona Leste, querida. Opa, e o time? Claro que é o Palmeiras. Porra, tá na cara. Na cara, que é nóis. Hoje tá com um cheiro de arroz queimado, velho. Tá na cara, ó. Ó o Zante aí, ó o Zante. Não tinha palmeirense até um tempo atrás. Que não tinha, né? Tinha santista. O santista nunca teve e não vai ter. Ah, então tá bom. A gente tem que reconhecer. Você vai pipocar pro Domênico aqui? Você tá louco? Lógico, você tá louco, Alinho? É, pra cima, se liga, Alinho. É nóis. A gente tem que ser realista. O Domênico fica assustando, mas vai pra cima. Ô, Nozuma, então hoje temos aí um encontro contra o Cruzeiro lá em Araraquara, hein? Jogo duro, hein? Jogo difícil. Porque não é nada. O Cruzeiro tá tentando sair da zona do rebaixamento, zona da confusão, como diria um treinador antigo aí, né? Um que os caras já não gostam mais dele, hein? Zona da confusão. O Cruzeiro tem 36 pontos, cara. Tudo bem que se ele perder hoje pro Cruzeiro, ele vai continuar talvez onde esteja, né? A não ser que o São Paulo vença o jogo e o Vitória joga com quem? Já jogou? O Vitória me ajuda. Não, o Vitória, joga com a Ponte. Joga com a Ponte, né? É, pega a Ponte Mas Preta em fora Campinas. De casa. Se ganhar, passa também o Cruzeiro. Aí eu cruzaria. Se o Cruzeiro perde, o Cruzeiro pode chegar na 15ª posição. Isso se o Vitória e o São Paulo vencerem seus jogos, né? Aí fica um pouco de. Mas também, né? Ele tem 36, mas a zona do rebaixamento tem o Inter com 33, que pode chegar aos 36 na outra rodada. Mas com 10 vitórias, mas o saldo dos caras é menos 6, do Cruzeiro é menos 4, pode ser. Pode ser que passe. Se perder vocês ganharam hoje, o primeiro jogo dele? Se o Cruzeiro perder... Não, nós perdemos do Cruzeiro 2-1 lá. Caraca. Perdeu pro Cruzeiro 2-1 lá. Mas o Inter tá fazendo um esforço, hein, velho? Pô. O Inter não consegue ganhar ninguém, hein? Tá fazendo um esforço. Aí eles poderiam, teoricamente, na outra rodada, ficar ali na zona ou perto da zona, né? De novo, já perto da zona já tá, né? Mas o que você acha, Nozuma? Hoje tem aí o Palmeiras enfrentando o Cruzeiro e o técnico Cuca ainda não declarou qual vai ser o time, né? Mas a dúvida é o Zé, joga no meio ou joga na lateral? O que você acha? Ah, eu acho que o Zé joga no meio hoje, viu? Hoje é no meio de novo? É, no meio. Tá certo. Mas joga... acho uma posição boa pra ele, né? Eu ouvi dizer tanto, que talvez colocasse o Thiago, né, pra jogar de volante, pra poder marcar o Robinho, né? Porque o Robinho é o jogador de meio lá de armação do time do Cruzeiro, né? Mas eu não sei. Pode ser que seja o Thiago, pode ser que seja o Zé. Se for o Zé, o Palmeiras joga com aquele time de três volantes que não são aqueles volantes de contenção, né? São volantes que são volantes meia, né? Que no futebol moderno eles chamam de volante meia, né? Aquele volante que sai pro jogo, né? Quando não tem a bola, ele vira um volante. Os caras estão abrindo mão do é verdade, volantão tá acabando, né? Neguinho que é o cara que sai jogando. Sai jogando. Aqueles sai caras jogando. Que só sabem destruir hoje tá acompanha começando a terminar de novo, né? Acompanha o atacante, desarma, pega a bola, sai metendo um fumo. Como se fosse fácil, né? Hoje. Mas é o que tá difícil. Mas é o que eles estão hoje querendo. Em dia não tem tanto volante que tenha. Hoje é difícil você ter aqueles cabeçudos lá que. Não quer mais, entendeu? Então tá bom. Porque hoje, Domênico, todo mundo fala, mas o time joga com dois volantes, ou o time joga com três volantes. O problema não é jogar com volante. O volante, hoje em dia, não pode mais ser aquele brucutu que era antigamente. Exatamente. Hoje o volante precisa ser aquele cara esquema Renato Augusto, aquele cara esquema Paulinho, O próprio Moisés, né, mano? O Moisés faz muito bem essa função, né? Sim. Não precisa necessariamente encher o time de mesa. O Renato Se você tem volantes Santos, que sabem jogar, cara... Né? O Renato você, Santos. Você supra essa saída de bola que muitas vezes aquele primeiro volante não tem. Aquele cabeça de área que é mais específico na marcação. O que precisa hoje é ter mais jogadores de qualidade no meio. Principalmente aqueles caras que fazem a marcação. O fato do cara saber marcar não quer dizer que ele não possa saber sair jogando. Por exemplo, Christian e Elias. Vampeta e Rincon. Puta dupla de volantes aí. Tanto uma como a outra. Ambas marcavam demais e ambas sabiam jogar demais também. Então, cada vez mais aquele tipo de jogador aí que é brucutu, aquele cara que só sabe marcar, né? Dar butinada, esse cara tá morrendo, cara. O Alisson perdeu o lugar lá no Santos. Era brucutu? Era esse tipo, né? Então, o Thiago Maia, você acha que o Alisson pega a posição hoje do Thiago Maia? Ah, não pega. O Thiago Maia com malária é melhor que o Alisson. Não, mano. Malária não. Pior que com malária? Malária, com malária? Sim. Aí não dá, hein? Então tá bom, Nozuma, então manda aí, cara, o teu placar pra hoje. Hoje estamos aí no momento sem parar, vamos lá. Vai ser 2-1 pra nós. Quanto? 2-1, tá bom, tá bom, tá bom. Entendi, 10-1. Devolver os 2-1 de lá, RG, entendeu? Com certeza, com certeza. Devolver os 2x1 de lá, tá bom. O Palmeiras tá com ódio. Não tem ódio nenhum. Não tem ódio de ninguém. Nós queremos ganhar o campeonato, só isso. Vibrou agora. Sombra vibrou. Sombra tá louco torcendo pro Verdão, né? Hoje. Hoje o Sombra é verde. É porco. O Sombra tá dando qualquer coisa pra qualquer um que ganhar hoje. Opa! Eu tô sentado na porra da madeira! Tá na madeira. Então tá bom, ô Nozuma, um grande abraço pra você. Obrigado, velho. Eu queria fazer dois lanchinhos, pode ser? Dois? Dois? Qual é o? Então vai. Depende. O da Black Deck tá valendo ainda? Não. Qual? Não temos. Não temos. Não temos. Só tem o da Bozano, tá? Hã? Boa. Vai. Da Bozano tá. Fala. Da Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. Ah, levou um kit top do desodorante Extreme. Proteção. Véio. E tá, ele tá tirou disso aqui, hein? 3 dias úteis na Avenida Paulista, 1439, nono andar. Ah, tá joia, então. Falou, meu velho. Só queria puxar um recado aí pro... Pra quem? Pro Mano aí. Mano, pro Mano. Chupa, mano, é nóis. Vai pro inferno, velho. Vai pro inferno. Vai fazer esse bigodinho do latino que você deve ter aí, ô, a barreta. Vai que te isso? Catar, ô, Zé Ruel. Eu dizer muito que eu sou muito fã de vocês. Obrigado, aí. Obrigado, valeu. Tá com o nariz entupido. Tempo, nice. Entendeu? E um grande abraço pra todos vocês aí. Vocês são impagáveis. Grande abraço. Pagáveis. Impagáveis, né? Com certeza. É isso aí. Valeu. Tudo tem seu preço. Tudo de bom. Momento sem parar funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. O nosso santo bateu. Meu Deus. Sucesso, mano. Sucesso do quê? Nego vibra com música boa. Bela. Você gosta disso aí, ó? Ué, Elinho. Ué, Elinho é músico, mano. Igual de tudo. Isso. Alô. Alô. Fala, Dodô. Quem fala? Everton Fialho. Everton. O Everton Fialho. Grande Everton Fialho. Baixa um pouquinho o volume do rádio aí. Ô, Everton, quantos anos, cara? 30 anos, Dodô. 3.0 RG número 2. Esse é um nome legal, velho. É. Mas eu só espero que hoje, Dodô... O que que acontece? Mas enfialhe o cacete nesses caras. Melhor não. Olha, não, nota não, 10, não. Hein? Elinho, vamos pra cima, Elinho. Lógico. Elinho. Vai pra cima dele, Santos. Vambora, velho. Santos, é nóis, É nóis quem? Tá certo. Santos, ô, Everton, você é parente do Serginho Fialho? Grande amigo meu, Serginho Fialho. É, e Sérgio Fialho também. Então tá bom. Não, e qual que eu lembre. Tá bom. E o bairro, qual é? É... Vila do Encontro. Ih, rapaz. Como diria Vinícius de Moraes, né? A vida é a arte do encontro. Vila do Encontro? Mas essa eu conheço bem, porque é perto de onde eu morava. É perto do Jabuca, o querido. Ô, louco, essa eu achei que o Benja não ia matar, não. Ele ia matar. Jabuquara, meu amigo. É isso mesmo, Jabuquara. É parceiro. Então tá bom. Antes eu era lá do Inácio Monteiro. Inácio Monteiro. Mas onde você tá é bem melhor. Onde Inácio Monteiro? Bem melhor, cara. Maternidade, aqui, né? Pertinho, perto de tudo. É lado aí. A lado, bem melhor, hein? É, e a Jabuquara, né? Lado a lado. O Jabuca é Jabuca, amigo. Mas é maternidade, né? Lado da linha do metrô ali. Maternidade. É isso aí. E foi onde Inácio Monteiro, ó, pô. Ah, sensacional! De novo, hein, RG? De novo. Trocadilho! Nota 10! Ô, Fialho! Fala aí. E aí, cara, vamos ganhar de quanto hoje? Que ele é santista? Ele falou santista? Olha, hoje eu tô torcendo pra que a gente faça pelo menos aí uns 2x0, viu? Puta, você precisa falar goleada. Você vê, o santista é sempre consciente. Quanto, Fialho, você falou? 2x0. É, 1x0 tá bom, Fialho. Foi 3 pontos hoje em dia. 2 é que a gente abre mais alguns. O primeiro... de gol aí, pá. O primeiro foi 3, hein? E pá... Então. Primeiro jogo nós metemos 3. Ô, Fialho, você esperava esse ano aí o Santos com essa disputa aí no Brasileiro, Copa do Brasil? Foi surpresa pra você? O que você tá achando do Peixe? Então, RG, assim, eu esperava que o Santos ia bem, porque eu acho que o Dorival já tá fazendo um bom trabalho no Santos desde o ano passado, né? Assim, tem muita gente que questiona, mas eu acho que o cara tá mandando bem, sim. Lá no passado teve aquela briga lá com o Neymar e tal, mas agora eu acho que ele tá mandando bem e eu acho que a gente vai longe. Eu acho que se o Atlético Mineiro não ficar esperto hoje eu acho que a gente consegue esse terceiro lugar aí. Ah, difícil, hein? É, ué, o Atlético pegou o América, olha, velho. Dentro das probabilidades da prática... Olha, se fosse qualquer difícil, outro jogo, até falaria, mas hoje... É difícil pelo adversário que vai ser do Atlético. E o Atlético sabe também, e tem a consciência de que não... Hoje é uma rodada fundamental para Atlético, para Santos, entendeu? Quem tá tranquilo aí é o Palmeiras. Não tá tranquilo, não. Ah, mas tá, né? Não tá, não. Ah, ainda tem ele uma... Ele tem que manter essa barriga aí. Tá bom, mas não tá a gordurinha. Tá lá, né? Mas tem que manter a gordura. Mas não tá esse desespero todo. Agora, o Atlético não pode bobear, né? Porque o Atlético é o seguinte, não pode bobear porque tem que... Não pode deixar o Flamengo e o Palmeiras escapar. Não pode bobear porque tem um Santos na cola. Então, quer dizer, é uma situação aqui. Difícil, né, cara? Ninguém pode bobear agora o Atlético depois, na ele pega... Na reta final, velho. Pega o Botafogo lá. Lá, em Botafogo. Lá em Botafogo? É. Lá. E o Santos pega o Grêmio aqui, na Vila. O Botafogo pegou um elevador também, que tá difícil, hein, segurar o... Olha, se for ver aqui, o jogo... São dois jogos, teoricamente, difíceis, né? Talvez até o do Atlético é pior, porque o Botafogo tá lutando muito mais por um G6 do que o Grêmio, né? O Grêmio tem 43, né? É. Agora, velhinho, o Grêmio não venceu hoje, ele fica bem... Acho que dá Deus, hein? Você falou... eu concordo, Dodô. Né? Você falou do Dorival Júnior, eu concordo com você. Acho que também, às vezes, a gente como torcedor tem o direito de criticar por ele insistir com alguns jogadores que a gente como torcedor entende que, porra, não deveria. Eu dou um exemplo, por exemplo, David Braz. Né? Eu acho que teria outras opções, ele poderia fazer outras tentativas. Mas enfim, tá lá aquele famoso, treina todo dia, sabe quem é que tem que colocar. Tá bom, né? Tá com a convicção dele lá. Mas tem feito, sim, e um trabalho importante lá. E acho que ninguém melhor do que ele hoje ir no Santos para trabalhar com essa molecada e com essa safra que tem o Santos, né? Quer dizer, não é qualquer time hoje da Série A que coloca num jogo, num clássico, por exemplo, 7 moleques da base para jogar, velho. Não tem. É verdade. Não tem. Eu desafio qual o time que entra com 7 moleques da base. Então, RG, mas aí você vê em rede social a torcida metendo pau quando ele substitui alguém que a torcida apoia. E aí os caras, depois, o cara acaba fazendo um gol, fazendo alguma coisa boa, sim, e aí a torcida volta atrás. Então, o cara tem que ter peito para fazer isso que ele faz, né? Verdade. E é difícil manter ali todo mundo satisfeito. É, né? Verdade. E aí você não vai alegrar nunca, e principalmente torcedor, né? Porque todo torcedor é técnico, todo torcedor manja muito de futebol. Sabe o que tá falando. E tem outro, então, e rede social também esconde quem o cara é. Então aí sim, o cara fica lá só. Mas eu costumo dizer, Elinho, que a rede social é um tribunal, né? Então você é julgado à reveria. Se o cara gosta de você, ele fala bem de você. Se o cara não gosta de você, ele acaba com você, ele detona você. Porque ele tá lá atrás do teclado, né? Você não tá sabendo quem exatamente é, entendeu? Nem a idade do cara, nem se tem maturidade pra isso. Você não sabe quem é que tá lá. Então, você tá sujeito a isso. Quem entra na rede social tá sujeito a isso e tem que saber disso. Tem que ter consciência disso. Velhinho, quem é que tá te surpreendendo mais no time do Santos aí? Cara, assim, surpreendendo mesmo, eu acho que... Só Ricardo Oliveira, viu? Assim, é um cara que já tá com 35 anos aí e ele ainda continua jogando muito bem. Leva a sério e com responsabilidade, né? Então. Lucas Lima é um cara que eu esperava muito mais dele esse ano aqui, mas ele não tá mostrando tanto futebol assim. E eu ainda não sei nem como que ele tá sendo convocado pra seleção brasileira, porque eu acho que tem meio-campistas melhores que ele para ser convocado. Mas, ô amigão, o Ricardo Oliveira, ele até de vez em quando faz os seus golzinhos decisivos e tudo mais, mas eu acho que o destaque do Santos no Campeonato Brasileiro é esse Vitor Bueno, mano. Esse moleque tá deitando, hein, velho? É verdade. Bom, porque o Ricardo Oliveira, ele até faz seus gols, mas ele tem perdido muitos também. Algumas partidas ele não joga, é tudo que, mais. É que se você vê o Rodrigão jogando, aí entra o Ricardo Oliveira, você fala, o cara joga o Joel, demais. Né? Porque que o Rodrigão, pelo amor de Deus. É que saindo, mano, do Ricardo Oliveira, você tem uns destaques ali no Santos. Por exemplo, você falou do Vitor Bueno, né? Tem o Vitor Bueno. Agora, você pega o Renatinho, velho. O que o Renatinho joga de bola pro Santos. Ah, muito bom. No Santos. É brincadeira. Joga muito, joga muito. É brincadeira. O cara parece que joga, como diziam os antigos. Não é um Camacho, mas quebra o galho. Você tá louco. Ei, manda um momento de fofarrão aí, Dodô. Você tá louco. O cara não sai com uma gota de terra no uniforme. Momento fofarrão. Porra, cara, fofarrão pra caramba, hein? É um cara que dá gosto você ver o cara jogar. É um cara, o Renatinho. Com certeza. Ele enche os olhos. Bom jogador. Joga muito. Muito legal. Então tá bom. Velhinho, suas considerações finais. Eu queria agradecer aí. Ouço vocês todos os dias aí. Quero mandar um abraço pra uns camaradas aí, pro Everton Ingrund, que eu acho que ele tá me ouvindo. Ingrund. Pro César, lá de Suzano, que é a esposa da Camila. Abração, César. E pro Marcelo Barros também, que ele tá sempre aí no jogo de pôquer com vocês aí. Ah, sim. E fazer aquele merchan, né? Manda ver. Ih, caramba, esqueci agora. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, levou um kit top do desodorante Xtreme. Isso aqui é bom, hein? Esse é bom, hein? Quero mandar um abração aí pro Benjamin Bach, que eu sou fãzão dele. Eu acho ele um cara coerentíssimo. Coerente. Pô, muito obrigado, velho. Fala coisas muito boas do Benja. Muito obrigado. O Benjamin Beck manda bem. Ele do Mano, que eu acho também que é um cara coerente, mas eu acho que o Benjamin ainda é mais coerente que o Mano. Mais que o Mano. Olha, não, mas tá bom. Tá vendo? Você tava todo tristonho aí, todo chateado. Aí, cara, tá vendo? Viu como o ouvinte gosta de você? Olha, como esse ouvinte gosta de mim de coração, dá um kit fricô pra ele. Oba! Fricô? Você vai dar um kit fricô? Você vai passar aí na rádio aí, falar com o Bar aí, você vai pegar vou dar um kit da fricô pra você de presente. Ó, que bacana. Você vai ficar cheiroso, hein, velho? Não, ele não. O Jobinho. Não, ele também, porque ele pediu o kit da Bozão. Coisa aqui, Benja. Jobinha, vai. Cheiroso, literalmente. Ontem, eu passei ali na Higienópolis, e aí eu acho que eu passei em frente à academia que você treina. É naquela competição ali, não é? Esse Benjamin. Não, naquele treino, ele é dono lá. Não sou dono, não. Ele é dono? Sou dono. É dono de lá? Eu já é dono de 80% de chave. Não sou, não. Ele não treina, ele vai lá ver o caixa só. O quarteirão vai ter. O quarteirão você comprou? Olha, se a culpa de fosse meu, não, mas tem problema. Você acha que eu estaria aqui ouvindo vocês? Ah, estaria. Você gosta de nós? Não. Se gosta, né? O Silvio Santos também não precisa e trabalha, filhão. Exatamente. Não é pelo dinheiro. Eu sou 85, 86 anos, tá trabalhando. E é judeu como você. Eu estaria passando meu Réveillon, já teria começado meu Réveillon. O Silvio Santos tem um pouquinho mais de dinheiro que você. Um pouquinho mais. Às vezes a pessoa guarda e não ostenta. Tá trabalhando. O Benjamin, ele tá introspectivo hoje porque ele tá pensando nos anos 80, que ele ia lá ver o Lagoa tocar. Vou dizer um negócio pra você, ô Hélio. As pessoas às vezes usam o termo saudosista, uma coisa. Ai, cara, ruim, ruim. Você não pode ficar vivendo o passado. É verdade. Agora, que eu tive o prazer de viver a década de 80, tive. Eu também, graças a Deus. Se tem uma coisa, graças a Deus. Se alguém falasse pra mim, escolhe uma época pra você voltar da tua vida, 80. Mas não tem a menor dúvida que seria a década de 80. Mas isso é uma grande bobagem. De passar ninguém vive. Woodstock, né? Woodstock. Não, pra escolher o momento legal. Lembra do Woodstock na Constelação? Lógico. Então, eu ia ver. A minha banda Madame toca... Satan. Quer dizer, não toca mais. Lembra eu toco na banda chamada... Então, eu toco no Ares. Então, o Ares está 36 anos ainda sobrevivendo. O Rock Memory também. João, o Egídio. Que era professor lá também de cursinho, como que chamava? O Fábio Cirelli. Fábio. Grande abraço. Madame Satã. Você lembra do Gavi na Consolação? Lembro, lógico. O QG na Faria Lima. QG era legal também. O N44, o Terceiro Tempo na Lorena. De repente, Calabar. De repente eu via lá o Franklin, o Faísca tocando. Legal. Tem alguém no Comitados? Tá bom. Comitados. Desculpa aí, o programa virou de balada. Qual era aquele da Pamplona? Calabar. Calabar, era o Calabar, né? Banda Comitados. Comitatos, exatamente, fazia Beatles. Então tá bom, vamos lá pra... Vamos lá, momento sem parar aqui, senhoras e senhores. Funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, o terceiro a entrar no ar agora. Não sei se tô na cara dela ou bato em você. Que dá saudade mais ainda da década de 80. Jesus! Que diabo é isso, velho? Alô? Alô? Que delícia. Me fala. Que é isso, velho? É o Diego. Diego do quê? Diego que... Júlio, Melo de Vasconcelos. Pior que essas coisas, tudo sucesso ver essas sucesso, coisas. Sucesso, velho. R$50 Pior, essa música tá bombando, pior aí, é que mano. É. 50 reais. Essa música? R$50 É que a mina pegou, pegou o marido lá no motel com a outra. É. E deu 50 conto pra mina. Essa música ainda coisas. Nativa, velho. Tá oh, disparada nossa, 3 semanas. Nativa, véio. Só lá? Essas rádios, tudo toca popular. Pega a aí, tudo tocando aí. RG. Toca, essas rádios aí, Arrelinho, toca 15 vezes pega por dia. Pega a Crowley pra você ver. Posso falar, velho? 15 vezes por dia. Nem Santa Isabel, essa porra. Toca, RG. Essa música é estoura, RG. Você tá ligado, mano? RG, vou dizer uma coisa pra você. Tá tocando bagagem. Algumas vezes as pessoas nos casamentos, nas festas que eu faço, os caras escolhem sertanejo. Essas coisas aqui é o que mais toca. Você tem que botar toca. Em contrato e falar que você se recusa. É o que mais toca isso aí. O cara tá pagando, ele toca o que ele quiser. Ele me paga, ele faz. Eu toco pro cara. É o dia, um dos dias mais felizes da vida dele. Ele vai escolher o Domênico que vai tocar. O Domênico tem que explicar pra ele que no dia mais feliz da vida dele, é o mais quem tem que proporcionar a felicidade é o Domênico. Para, você tá louco. Olha aqui, ó. Diego. Oi. Já mandou o nome completo? Já. Já, então é a idade. 28. 2.8, RG, hoje? Como é que fica hoje? Pô, depois vocês ficarem falando em música, eu lembrei daquela... Qual? Marchinha de... Lembra? Tinha uma marchinha? Marchinha? É. Qual marchinha, RG? Ei! Você aí! Me dá um Diego aí! Ah, sensacional! É esse aí! Fala sério! Me dá um Diego aí, é sensacional! É, Carlos Alberto. Aqui é nós, mano! Bloco. É. E o bairro, Diego? É, Zona Sul. Não, já falou, já Zona falou. Você é uma anta. Só na sua, porra. Você fala o bairro, não é que eu ia falar. Você ia falar? Você ia falar? Você ia falar, sim. Agora fala, fala qual é o bairro dele, vai. Ele é precoce. Vai, fala qual é o bairro dele. Eu vi o bairro, ele nem falou, ele só falou pois Zona Sul. Pois é, ele falou Zona Sul, agora você fala o bairro. Mas Zona Sul só tem dois bairros. É, tem uma pancada de bairros Zona Sul. Dá o CEP aí, dá o CEP. Zona Sul é que mais tem de bairro, né? E ele não fala o bairro. Ô, Diego, e o time? Palestra! Ah, é nóis! Olha lá, tá vendo? Falei. É nóis! É da palmeirense agora. É, só verdão, só verdão. É líder. Ô, Diego, aí, daqui a pouco Cruzeiro, hein, cara? Daqui, deixa eu ver, 35 minutos, 36, 37 minutos. Você acha que o Cuca vai jogar com quem? Com o Zé no meio ou o Zé na esquerda? Lelé da Cuca! Zé no meio ou Zé na esquerda? Nesse jogo aí, eu prefiro o Zé no meio, ali. Zé no meio? É. Você quer o Zé no meio, é? Garota aí, rapada. Você quer o Zé no meio? É, porque tem um detalhe aí, né? Acho que o Zé no meio rende mais, cara. É. Não, não é isso. Não é isso, mano. Precisa ver como é que o time do Cruzeiro vai jogar aí, né? É isso mesmo. O Cuca é um treinador, cara, que muitas vezes ele coloca o time, ele escala o time de acordo com o adversário, né? Então, se ele achar que o Zé vai jogar melhor no meio e não precisa de uma marcação especial em algum volante dos caras... Quer saber a real, Domênico? O Zé Roberto na lateral esquerda, velho, é um grande perigo que você escorre. Ah, não acho, concordo, não. Concordo, o Zé Roberto, mano, não tem mais gás, Domênico, de atacar e defender, cara. Não dá, cara. O Zé Roberto tem que tirar no meio. Não dá. Ele joga bem no começo. Se você tiver um cara deslocado ali nas costas do Zé Roberto, um lateral direito bom e um volante que também cubra aquela subida do Zé Roberto, você tá lascado. Você vai ter um lado totalmente vulnerável, cara. Não tem jeito. Nem sempre, eu também viu? Acho. Tem acho jeito, que o Zé Domênico. Já achou o lugar dele agora no meio. Domênico, ainda mais um atacante rápido. Você pega o Rafael Sobis nas costas do Zé Roberto, mano. O Zé Roberto não acha o Rafael Sobis nem com uma 12 na mão. Mas quando joga... tirar nas costas do mas cara, quando... mas o Palmeiras vinha jogando assim e tá ganhando jogos mas assim. Mas é que tá, depende de quem você põe. É, por exemplo, uma coisa é você falar pro Zé Roberto. Zé Roberto, você vai fazer a função defensiva e você não vai subir. O seu objetivo aqui é fazer a marcação do lado esquerdo. A gente vai abdicar de um lateral esquerdo aqui pra ter você fazendo essa marcação nesse setor. Algumas vezes quando ele sobe, o pessoal cobre as costas dele. Ué. Então, mas eu acho mas que ele não aguenta correr muito mais. Quer se expor demais, cara. Às vezes o Moisés cobre aquele lado de lá quando ele sobe. Domênico, você pegar do outro lado ali um meio campo com a Rascaeta, o Robinho que tá jogando bem, você ter na frente ali Rafael Sobis e Ábila, cara. Eu acho que é expor demais. O Zé Roberto hoje não vai de lateral esquerdo. Esse Arrascaeta não joga hoje, hein? Joga. É? Joga. Tem um jogador que parece que aí, eu não lembro qual dos jogadores do Cruzeiro, parece que não ia jogar. Vou pegar a escalação dos dois times. Pega aqui, depois aí, mano, pra gente. Qual que sumiu? Voltou já o cara aí? Quem? Mano? Casares ainda não, ele se apresenta amanhã, RG. Chega amanhã à tarde. Mas já acharam o cara? Já, ligou pra diretoria do Atlético aí, dando a justificativa dele onde? Aí. Não, ele não falou ainda o motivo pelo qual ele se atrasou. Ele disse que ele se apresentará amanhã e dirá o motivo. Ele levou multa já, né? Não, mas o Casares, ele é do Atlético Mineiro. Ele não joga hoje. Agora, eu tava vendo aqui os relacionados pro jogo, mas não sei onde que eu fui, acho que foi no site da Globo mesmo, que alguns jogadores estão pendurados, né? E um deles é o Jailson, hein? O Jailson não pode. Ele não pode tomar cartão amarelo, hein? Olha! Viu, Diego? O Jailson não pode tomar cartão amarelo, hein? Mas depois do Cruzeiro, quem vocês pegam? Figueirense lá. Mas como assim? Nada. Barbadaço. Pode ser qualquer um. Ah, Domênico. Como Domênico? Figueirense lá, gente. Louco. Pode pôr o Barbada na frente. O Barbada onde? Pera aí, Barbada. Se fosse o Santos, eu tremia. O Figueirense tem 32 pontos na zona do rebaixamento. É Barbada em casa? É. Jogando eles na casa deles? Vocês estão loucos. Ô, Domênico. Nada de Barbada aí, não. É tudo jogo difícil até o final. É lógico que é difícil. Fala aí. O Arrascaeta não vai jogar mesmo, não. O Cruzeiro já tá escalado, ó. Vai de Rafael, Ezequiel, Léo, Bruno Rodrigo e Brian. Meio campo tem Lucas Romero e Henrique. E aquela linha mais ofensiva ali, você tem Rafael Sobis, Robinho, Rafinha. Na frente, o Ábila. O time do Cruzeiro não é ruim, não, viu? Ah, é fraco. É fraco. Aqui se salva mesmo, aqui de fato. O Sobis, o Robinho é bom. Bom não é. O Robinho não é bom. O Robinho, mano, quebra o galho. Ué, mas não falei que é ótimo. Bom no Cruzeiro. Bom no Cruzeiro aqui é o Ábila e o Rafael Sobis. Desse time que eu acabei de escalar aqui, são os dois aí que... Então não joga mesmo, eu tinha razão, tá vendo? Não vai jogar. É. Bom, enfim, mas é o Cruzeiro, é complicado, eu acho que o Cruzeiro, ele não vai se expor, ele vai tentar trazer um pontinho, porque pra eles um ponto é bom agora, fora de casa. Também acho. E o Palmeiras vai ter que ter cuidado aí com os contra-ataques, essas coisas todas, pra poder trazer esses três pontos. Vai jogar pela famosa uma bola. Uma bola, mas não tenha dúvida disso, RG. E o Mano Menezes é esse tipo de treinador, né? Ele não sai pra jogar com o time desse jeito, não vai. Não é louco de fazer isso, né? Então acho que o Palmeiras tem que ter paciência pra fazer o gol. Geralmente esse gol do Palmeiras, ele tá saindo muito rápido. O Palmeiras, ele sai pro jogo muito rápido. É uma vantagem. Ele vem abafando todo mundo. Os caras saem chutando bola pra todo lado e acaba sobrando lá, geralmente. Você pode pegar, na maioria das partidas, o Palmeiras faz um gol antes dos 15 primeiros minutos. Tem feito isso, né? Tá ajudando bastante. Né? Uhum. Contra o Corinthians, por exemplo, fez lá com 3, 4 minutos, né? Já fez um gol e pior que o adversário. Jogo, né? Mas o Cássio deu uma confessada ali também. Ah, mas o que eu posso fazer? Não tenho culpa. Mas pro Cássio confessar, os caras tiveram que meter uma pressão. A bola passou meio da perna do Cássio. Mas aí esse medrou, né? Também pra nós. Nada, né? Que medrou. Que medrou. Lógico. Quem é Moisés, assim, velho? Pô, ele falou assim, pô, é o Moisés lá, tal. Quem é Moisés? Puta, quem é, tal. É Moisés. Aí o que ele fez? Ele medrou tanto que ele abriu as pernas pro cara. Ele abriu as pernas. Ele foi debaixo das perninhas. O Cássio tava rateando, já tinha alguns jogos aí. Mas agora o Walter no gol, cara. Na nossa casa de shows, mano. Você não começa? Essa não, hein? Eu? É nossa casa de shows, mas você falou, ele falou na nossa casa, eu falei, ué, mas Thiago Bernaleste é o Corinthians jogou no Palmeiras. Nossa casa de shows, ali é nossa casa de shows. Vocês são sem teto, isso sim que vocês são. Inclusive saíram hoje pro Pavarotti cantar lá, o Pavarotti não, André Bocelli. Estamos ganhando dinheiro, nós queremos ganhar dinheiro. Estão ganhando umas quirelas. A Anitta cantou com o André Bocelli. Estão ganhando umas quirelas, filhão. É, mas não estamos, matamos. Tanto é que vocês estão na justiça contra a W Torre, reivindicando um valor maior. Já ganhamos as cadeiras, tudo. Não, a cadeira sim, mas o Palmeiras ele tá reivindicando um valor maior, é porque o Palmeiras não acredita que o faturamento é só aquilo. Não tem como. O estádio é nosso. Não é da W. Não é como os certos estádios. O nosso estádio é nosso. O nosso estádio não é de vocês, não. Vocês foram quicados do estádio. O terreno é nosso, tudo é nosso. Por que vocês vão jogar em Araraquara hoje? De vocês mesmo. Nós só temos um arrendamento de 30 anos para shows e algumas coisas ali. Arrendamento para pagar o que eles fizeram para nós. Diferente desses coitados. E aí, aqui é casa própria, filhão. O governo tá cobrando. Aqui é casa própria, filhão. Do BNH, aquele você viu o documento de carro quando o carro não é seu? Ainda vem lá? Consignado, né? Vem uma observaçãozinha lá. Vem aquele negócio. Ué, mas o carro é seu ou seu nome? Não tá no seu nome, não tá no seu nome. Como não tá no seu nome? Se você deixar de pagar, os caras tomam de você. A qualquer momento vai dar merda isso aí. Olha como é que você recebe IPTU, viu? Você vai receber. Por exemplo, você financiou um imóvel, você financiou um carro. Não é dos caras ainda, viu? Você financiou um imóvel, um carro. Você vai receber o IPVA. O IPTU, o imóvel vai no nome do prefeito, velho. O carro vai no nome do prefeito. Mas, não pagar, é diferente. Mas o carro é teu. O carro é teu. Não, e tem outra. O boleto que chega lá no nome do prefeito e tudo mais. Só que esse... Não chega não, no seu nome. O nome do cara que tá lá, do cara que botou o dinheiro, daqui a pouco vai lá pra Curitiba, entendeu? Vamos ver o negócio perder. Porque a casa tá caindo aos poucos, não sei se vocês estão notando. Tá caindo. O Corinthians tá de implante. O Corinthians ganhava tudo o ano passado. Aí faltou dinheiro, começou a já escorregar. Agora já botaram o G6, daqui a pouco vão botar o G18 pros caras classificar. O Corinthians, ele tá esperando aí a mesma carência que os outros estados da Copa Copa do Mundo tiveram. E o Corinthians não teve. Os outros estádios tiveram 30 e tantos meses pra começar a pagar os boletos. Mas não, e o Corinthians teve, acho que 16 meses de carência. Conversa, não. O Corinthians tá reivindicando o restante desse período pra conseguir, inclusive, fazer caixa. E digo mais, o Corinthians ele tem tanta boa intenção que entrou em contato lá com o BNDES, com a Caixa, pra justamente ampliar o prazo aí de 15 pra 20 anos aí pra pagar totalmente a arena. Isso quer dizer o quê? Boa intenção e intenção de pagar. Diferente do o teu inferno time. O inferno tá cheio de boa intenção. É isso que eu ia falar, tá bom. É isso mesmo. Então tá bom. Diego, manda teu placar pra hoje. Nós estamos aí no momento sem parar. Vamos lá. Placar hoje é 2-0, Verdão. Oh, tomara. 2 do Menino Jesus. Tá bom. 2 do Menino Jesus, tá bom. Menino Jesus. É. Quer mandar abraço, Diego? Ah, um abraço aí pra todo mundo que me conhece aí, pro Neilton, pra galera aí do Camisa Chamber, todo mundo aí. Camisa então tá bom. Chamber. Valeu, meu velho. Um abraço. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Alô, tchau. Cara, um abraço. Mas é, senhores, Chambers, foi um momento sem parar. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Sim. Por exemplo, vocês vejam o que representou o paz e amor para a liberdade de uma geração, não é verdade? Verdade. Ou então o No Stress, que certamente deixou aí muita gente mais tranquila, não é verdade? Sim. E a bolinha amarela e sorridente do Smile, que fez muita gente sorrir por aí, hein? minha gente. Agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo, RG. Sim, sim. Se você já tem o seu Sem Parar aí, ó, você pode trocar já aquelas caixinhas lá, Eu já tenho. Que estão lá no seu carro, por esse adesivo moderno, vai deixar o seu carro mais bonito e com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, bom, tá esperando o que pra fazer o seu, hein? Procure já em uma das lojas do Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. E eu já troquei o meu, hein? Já tô com adesivo lá, tá bonito meu carro, rapaz, ficou mais bonito, fica viu? Vipão, carro, porra, hein? Tá vipado, velho. Acesse semparar.com.br ou baixe o app e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Estádio 97, na Energia 97. Sombra já chegou por aqui, então, enquanto o Sombra se ajeita na cadeira. Se ajeita. Né? Senta. Dá uma sentadinha. Como é que era a música do Sombra? Você quer que eu coloque a música do Sombra? Ah, coloca, uma homenagem aí. Uma homenagem pro Sombra? Deixa eu ver, cadê? Ah, tá aqui a música do Sombra. Então vamos colocar a música do Sombra aí. Vamos colocar a música do Sombra que foi feita em 2001, a música do Sombra. O Elinho viu. Foi Elinho. Ameaçando meus produtos aqui na rádio. Não, mas o Elinho pediu, ele é convidado. Hoje acho que ele merece ouvir a música. Aliás, Ameaçou? É, já vai tirar minhas músicas da programação. Não vai. Vamos lá. Sombra! Muito sensual, e no programa ele é o mais intelectual da sua própria vida pelo tricolor. E na arquibancada ele desabrocha como uma flor. Ele é a alegria da torcida gay. Entre plumas, bandejolas e paetês, os menudos do São Paulo são seu grande amor. O seu uniforme é muito especial. Na frente o Sandro Hiroshi e atrás montou o seu fã-clube do França e do Kaká. Até mesmo o massagista ele já tentou pegar. É o presidente da torcida, tricô gay. E o seu grito de guerra, o Raí é nosso rei. Anda e rebola, lá vai o Bambi. É guloso e muita prosa, rebola Bambi. Anda e rebola, lá vai o Bambi. Solta frango e não dá bola. Ai, ele é gay. Gordinho muito sensual, e no programa ele é o mais intelectual da sua própria vida pelo tricolor. E na arquibancada desabrocha como uma flor. Ele é a alegria da torcida gay. Entre plumas, bandejolas e paetês, os menudos do São Paulo são seu grande amor. Oh, butterfly. O tempo passa, torcida brasileira. O que que tá acontecendo? Um gordinho invadiu o campo, pegou o Kaká, tá beijando o Kaká. Ai, ele é gay. Ai, ele é gay. Todo dia, toda hora, ele gosta, ele adora. Ai, ele é gay. Ai, ele é gay. inferno. Vai pro inferno. Vai você, Elinho. O Matalon tá falando que a música tá desatualizada. É lógico, a música foi olha feita aqui, no ano 2000, a 2001. A música é Matalon? A o Matalon, é. Sabe que ele tá agora? Não. Agenciando. Ele assumiu? Ah, não, não. Uma dupla sertaneja. Ah, é, e o Matalon? Detalhe que olha, vocês não sabem. Ele canta. Sim. André Matalon está cantando. Tô falando sério. Ele mandou uma demo pra mim semana passada. Tá, ele está com uma dupla sertaneja que ele vai lançar em dezembro. Lançou moda também, né? Agora diz que calças, camisas. É Matalon, né? Style. Matalon Style. E olha, e o Kipá sertanejo. Ele tá falando que é mentira. Kipá sertanejo? Como é que é isso, velho? Uma Kipá mais coladinha na cabeça. É, mais justinho e tal. E tem aquela fivela, né? Tem a fivela, né? Só que não é daquele... Que tem um... Ô, Benja, você pode falar sobre isso, né? Os kipás, eles têm kipot. Um clipes, não é? Kipot. Kipot. Quando é do plural... É kipot. É kipot. Então, os kipot, eles têm uma espécie de clipes pra quem não tem... Ah, já vi nego que prende não, com clipes. Não, tem. Alguém coloca, mas... Mas esses, por exemplo, segundo o Matalon, na moda dele, em vez de usar um clipe, é uma fivela. É uma fivela. Então, uma fivela. Ontem eu tava na sinagoga, André Matalon apareceu de saia, que agora ele usa aqueles quilts, sabe? É. Ah, ô, bichinho. Esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97. É verdade. Ah, é. O Estádio 97 que tem o oferecimento. Ah, o. Cadê as? O Bento tá ali. Tá aqui? Tá ali? Então fala do que você quiser, Bento. Olha só, amigão, você já pensou em curtir a cidade de um jeito muito mais ágil e inteligente? É hora de você conhecer o Nissan Kicks, o SUV urbano mais atrevido da categoria. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, central multimídia e câmera 360 graus. Ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. É sensacional. Ele também tem um design super arrojado, bancos com tecnologia Zero Gravity e câmbio X-Tronic CVT com função Sport. É muito mais conforto ao dirigir. Esse carro é demais, viu, mano? Pô, é bonito, hein? É bonito esse carro. Top mesmo, cara. Olha, esse carro está um espetáculo. Porra. E você tem até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Esse carro, vou dizer, é realmente incrível, viu, Diana? Ah, eu vi também na concessionária, muito é legal. É maravilhoso. Não é à toa que o Nissan Kicks foi eleito o melhor SUV da categoria, vencendo todos os comparativos. Então vá fazer um test drive e deixe o Nissan Kicks conquistar você. Vale a pena, viu? Nissan Innovation that excites. Esse carro é sensacional. Com certeza. Inclusive, vi um hoje... É, saindo de uma garagem e é eu um... vi na rua com o teto laranja, velho. Exato, esse mesmo. E se eu não me engano, era o teto laranja, mas a cor dele era um. Era um off-white, se eu não me engano. É muito legal. O que eu vi era chumbo. Hã? Off-white? Não é branco. Não é branco, né? Nossa, ele é meio. É um branco. Ele meio sai sujo. Do branco. É um branco sujo. Não, sujo não, Mota. Puta, é um olha, meu, puta, dá. Né? Eu vou te falar, você dá o microfone, né? Olha, a culpa é tua, já te falei. É um o cara já. A gente tá fazendo merchandising do automóvel, essa é cor de sujeira. O ele Bud, vem fala... o Bud pediu pra vir fazer o ele programa. Um susto o Bud agora, pediu né? Pra fazer o programa, você não deixa. Ah, o Mota, mas, sabe. Gente, ele, ah, beleza. Ele falou isso. Aqui todo mundo fala, nossa. Ele falou que tá chovendo, porque tá chovendo hoje. Aí o carro passou na rua. E o Bunny não pode. Não pode, é. Se você tem uma arara em casa, você tem um tucano, se você tem aí um, um furão, você tem um furão, furão, traz um furão pra fazer o programa, cara. É. Furão. Você coleciona lagartos, baratas. Tá é capaz do furão ter é capaz do furão ter no cara, mais do que o Mota. Tá com quem, Mota? Com a mina dele aí. Se não tem argumento, ele apela. É, aí vem a galera. Eu que apelo. É mina, é mãe. Eu que apelo. Pega o replay depois do programa e presta ouve com atenção. Não, mas a caranga é louca mesmo. É louca, é louca. É show, é show. É isso aí. Loucos também são os nossos ouvintes que mandam mensagens através do nosso WhatsApp. Tem mensagens agora no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra, é gol. Não ligou ainda? Então liga, manda sua mensagem. 94-353-0150. Olá, galera do estádio. Meu nome é Hermes Cursino. Estou falando aqui de São Francisco, Califórnia. É. Acompanhando vocês aqui todos os dias através da web. São Paulino doente. E ouvindo aí as coisas do nosso tricolor. Mas é bom lembrar aí, ó. Tomara, né? Time grande não cai. Meu Deus do céu. É, tomara que isso seja verdade. Um abraço a todos. Ah, é. Até a Diana, que é São Paulina, tá rindo, hein, fechou Diana? Bem, fechou bem, fechou. Até você tá rindo, né? Fechou foi, bem. Foi legal essa, foi legal. Você sabe que às vezes tem fases que são tão tristes que a gente tem que procurar qualquer motivo pra rir. Ah, mas é a melhor coisa, vai fazer não o quê? Vai entrar no time pra jogar? Não vai. Então ri, tem que chorar. Ri libera endorfina. Eu adoro dar risada. Aviso o Mota. Aviso o Mota. Mas não sabe o que é rir. Coisa, a melhor coisa de rir. Eu adoro ainda mais zoar. Já dizia o Bozo, né? Sempre rir. Sempre. Tem que rir sempre. Lá, onde eu trabalho, parece que também tem uma nuvem negra pairando, né? Eu e tem uma colega minha que trabalha, nós duas damos risada o dia inteiro. Nós tiramos sarro de tudo, exatamente. É ótimo, doutor. É ótimo. Mas chega em casa relaxado. É, tranquilo. Mas você acha que essa má energia é gerada pelo seu chefe? Não, não é pelo meu chefe. Ela não vai falar ela, no ar também, né? Se fosse por ele, era tranquilo. Foi o que eu falei hoje na hora do almoço. É. Eu tenho obrigação de suportar três pessoas. Meu diretor, o filho e o genro. O restante, não. É empresa familiar? Marido, familiar? Sim. É. Como não? Ah. É. Mas, ó, o marido problema... você tem obrigação também. Mas lá você se queima com um, queima com Deus. Mais ou menos. Ué, você tem mais obrigação de aturar o seu marido do que o seu genro. Seu genro. Mas no marido ela manda, velho. Não pode falar que eu mando no marido, que ele não gosta. Ninguém pode saber, né? Ninguém pode saber. Imagina. Seu marido é muito machista? Ah, ele gosta de achar que ele manda. A Maria da Penha começou com essa brincadeira. Ele gosta de achar que ele manda. Ele gosta de achar que ele manda. É tipo Domênico. Domênico, tipo é Domênico. Assim, Domênico? Eu não sou isso, assim. Não. É um pouco pior do que isso. Eu não sou assim. Você pega não. O cara, é PM, não. Domênico? Não sou, eu sou mandado. É, é pau mandado? É. Não, pau mandado não, mas... Quem manda na casa, minha gente, é a mulher. É verdade. Não adianta esse papinho de... Ah, esse... Ué, mas não é? Claro que não. Na tua casa? Duvido. É pimenta? Não. É, mas não, velho. Ei, LG! Ali, mas eles conhecem o porteiro do prédio. Lógico que é. Não tem conversa. Não, é porque o homem tem que deixar a mulher à vontade. Domênico, é isso. A mulher tem que ficar à vontade pra fazer o que ela existe quer. Existe uma torneirinha que você abre e fecha. Ali que você manda. Sim, mas tudo bem. É, não, ali é que manda. Ali você regula tudo. Isso é verdade. Mas você deixa, você releva. Existe uma capinha de couro. Não é, você releva. Tá você bom. Releva. Olha, é isso. Moda de falar, você deixa. E vai. É assim que vai indo. E vamos embora. Quem manda na minha casa são as minhas cachorras. Aí sim. Aí, na minha é minhas filhas. Quem me conhece sabe. As minhas cachorras. Não, meu cachorro dúvida. Também. Ah, o filho vai mandar sempre. Não, tô falando cachorro, não tô falando de filho. Mas não é filho como se fosse história. Seu filho? Não, indiferente. Mas o filho é o cachorro que gente, mas pro Sombra é, como não? É, o filho dele. Ué, mas é o filho dele, como não é o filho dele? É. Acho que é. É, pior é que é. Ah, mas como não é? Não, melhor. Mas o filho é um cachorro que fala. O Elinho, por exemplo, o cara cachorro que tá aqui... é um membro da família. O Elinho, lógico que é. O cara que tá aqui. O Hélio Leite, participante aqui do programa de manhã do Palhacinho, às sextas-feiras, com o Energia Me Ouve. Aliás, dá os parabéns ao Elinho. Temos que falar mais do programa, que a gente tá falando pouco do programa. Tá falando exatamente. Pouco, tá falando. Pra quem não sabe, o Elinho, ele participa aqui todas as sextas de manhã, onde no programa do Palhacinho, às sextas, a gente tem o concurso Energia Me Ouve, né? Que foi um programa depois copiado pelo X Factor e todos os outros programas que você assiste na televisão. Exatamente. E é sério, apesar da rádio ser uma rádio de música eletrônica, você tem aí novos candidatos de cantores e artistas. Bom, viu, meu? Às sextas de manhã, das 10 ao meio-dia. Sim. E um material muito legal. Eu ouço, eu sei. Inclusive teremos aí em breve o vencedor do programa, que vai acontecer no dia 2 de dezembro, a apresentação final, das bandas finalistas. Vai cantar todo mundo ao vivo lá no AMT, né? EMT. Exato, o vencedor vai poder gravar uma faixa no estúdio do Rick Bonadio, né? Que é onde o Hélio trabalha. Verdade. Onde ele é o diretor artístico. Verdade. E onde ele supre as necessidades do Rick. Como esse assim, último ponto aí tá... Hélio, será que você tinha que armar, velho? É. Pra gente ir... Ó, o Bar salvou a gente aqui. Nós do Estádio backup 97. Backup do Sombra ontem. Pra gravar uma... Tipo uma trilha de final de ano, tipo o We Are The World, eu tava cara. Pensando nisso quando eu tava vindo pra cá, gente. Você viu como a gente fez? Você viu? Abertura, você tinha que me levar pra trabalhar lá com vocês lá. Vamos lá. Não, mas, é muito legal. Então, o Hélio, eu tenho certeza que ele vai pensar nisso, com certeza. E às sextas de manhã, das 10 ao meio-dia, cara, é muito legal. Tem um material que chega, que assim, é inesperado. Incrível. Beijo, sabe o que é legal, Beijo? O Domênico seria a nossa Cindy Lauper. Você tem a voz parecida com a Cindy Lauper. Eu e o cabelo também. Tenho? Cabelo também. Benja, você não acredita o material que chega. Não, Benjamin, sabe o que é legal? Sabe o que é legal? Eu não esperava. Sabe o que é legal? Sabe o que é legal de tudo? O legal é que são composições deles próprias. Não é nada que você fala... Tudo autoral, ele pegou não e tá, é cover. Não tem nada cover, não, tem não cover, cara. É tudo letra dos caras. Que bom. E só o legal, ô Sombra, autorais. Que quem acessa no 97fm.com.br/estúdio ao vivo, visualiza também muitos desses caras. Tem, né, Elinho? Vídeos e vídeos sensacionais. Não, sim. Você vai bem curtir, produzido. Né? Bem produzidos, aquela coisa toda, cara. É bem legal mesmo. É muito legal. Legal. Olha, legal. O material que chega é sensacional, né, Elio? É, muito legal mesmo. A gente descobre assim, tá descobrindo muitos talentos que estão por aí que a galera não conhece. E a gente tem a oportunidade de mostrar música na rádio, de tocar música e tal. E, claro, concorrer a uma produção lá do Midas. Aí o cara fica rico e nunca mais olha na cara de vocês. Ah, isso aí é... Isso é padrão, corre o risco, né? Faz parte, é. A gente corre o risco. Mas tudo bem. O ser humano, ele é ingrato, viu, cara? O ser humano é ingrato. O cachorro, não. O ser humano é. É, mas não dá pra gravar cachorro por enquanto. Ah, então você tá vendo. O que eu falei? Hein? Filho, cachorro... A confiança é uma mulher ingrata. E te rouba... Que beijo. Vamos falar da energia mesmo, porque o assunto das mulheres tava legal. Não, olha, vamos colocar mais mensagens aqui? Vamos lá. Em casa, hein? É. Diz que o Elinho preferia ter cachorro do que os filhos que ele tem. Ah, isso não, cara. Me diga, bem-vinda. Como é que é a sensação de poder comemorar pela primeira vez no Facebook um título brasileiro do Palmeiras, já que a última foi no Orkut? Abraço, aqui é o Leandro, corintiano da Zona Leste. Cara, velho. Ai, do bem. Não ganhamos nada ainda. É, foi brasileiro, boa, brasileiro. Não. Mais mensagens através do WhatsApp. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui é o Luiz Bazzoni de Mairiporã, palmeirense. Uma pergunta pro pessoal aí. Hoje o Porto anunciou que estaria vendendo alguns jogadores. Tem o Herrera, o Danilo, o André Silva... Você acha que algum desses jogadores, Domênico, se encaixaria no Palmeiras do ano que vem para Libertadores aí? Ou para algum time aqui que esteja necessitando? Um abraço. E o Porto que liberou o Elton também, viu, Domênico? O goleiro. Sim. O Elton, lembra? O Elton Que era do Vasco? Aham. Mas peraí. O Elton falou que não sabia. É, ficou sabendo. Aliás, ô Sombra, você foi rápido aí na mensagem, mas respondendo outro ouvinte, é a mesma forma que eu vou comemorar pela primeira vez o Facebook... do primeiro título do Palmeiras, da mesma forma que o corintiano comemorou no Facebook o estádio deles que eles não tinham ainda. Que eles não tinham estádio, agora no Facebook... Tomou o gol, pega a bola e põe no meio. Demorou 10 anos pra responder o cara. Quem tá comemorando até agora é o BNDES, a Caixa. Por enquanto, também mas, não, o estádio não é dos caras, é verdade. Eu tenho estádio próprio e não faço questão nenhuma de ter. Eu voltaria a jogar no Pacaembu da melhor maneira possível. Agora tem esse papinho. Agora vem esse papinho. Até ontem tinha mármore de não sei o quê. Era, como é que é? Privada de mármore. Gala pra ver. E outra coisa, hein? Lá é o nosso estádio, lá a nossa... Como é que chama lá? Casa de... Salão de Festas do Verdão. Vocês têm estádio tem. Varanda Gourmet. Temos dois estádios hoje. A chave fica KW Torre, velho. Eu tô com medo, porque o Paulo Nobre tá preocupado com o que vão fazer aqui. A chave fica KW Torre, velho. Segue. Bom, mais mensagens. E aí, galera do Estádio 97. Aqui é o Renato Gazú, corintiano. Quero fazer a pergunta pro Mano e pro Benja. Cara, o que vocês acham de, ao invés de contratar o Oswaldo Oliveira... colocar um cone lá na frente do banco de reserva do Corinthians com um gravador gritando: corre aqui! Marquinhos Gabriel! Marquinhos Gabriel! O que vocês acham disso? Benjamin vai ficar nervoso, hein? Benjamin não gostou. Benjamin já ficou nervoso. Gente, eu não sou advogado do Oswaldo Oliveira, eu gosto dele, agora repito. Se vai chegar e torcedor do Corinthians vai começar a pichar tudo, vai dar errado. Agora, eu não consigo entender. Parece que os caras querem o Roger, Machado. Fala do Roger, eu acho que... Mas não falou quem que é o Roger. Fala do, mas a maioria quer. Eu queria entender o porquê, baseado em quê, gente? Se o Roger Machado chega no Campeonato Paulista e não põe o Corinthians entre os quatro, vão falar o quê? No Sul, esse ano, ele não colocou numa final de Campeonato Gaúcho, o Grêmio. O que que fez o Roger Machado pro torcedor achar tão massa? Benjamin, eu não consigo entender. Tudo é o que convém, Benjamin. O Roger, quando começou, você lembra? Foi, nossa, nacionalmente. Por que ele assumiu cara, o lugar do Filipão? Porque o Filipão tava mal com o time lá e ele deu um up no time. Ele começou bem e terminou mal. Lembra? Ele classificou o Grêmio pra Libertadores. Nossa, tá vendo? É isso, sangue novo. Não, tem que apoiar. Ele classificou o Grêmio pra Libertadores. Coitado do cara, velho. Mas o Oswaldo, cara, a rejeição que ele tem hoje, sem chegar, já é um negócio impressionante. Nenhum outro treinador, Sombra, por eu mais... Nunca, eu nunca vi isso. Por mais contestado que ele possa ser, pode ser Roger, pode ser Dorival Júnior, pode ser Eduardo Batista, pode ser Luxemburgo, pode ser qualquer outro que o Corinthians tenha cogitado. Nenhum deles tem a rejeição que o Oswaldo tem. Nem o próprio Luxemburgo. Eu nunca vi isso. Por quê? Eu não entendo o porquê. Então, eu nunca vi isso, cara. Eu acho que é pela passagem dele de 2004. Eu não entendo, cara. Acho que é a última passagem dele. É, agora não tem jeito, tem que torcer, né, velho? A torcida não pode sabotar o cara também. Ainda não confirmou. Não, mas tá praticamente certo, RG. Parece que a carteira de trabalho dele já tá com a mulher do RH. Vocês acham que corre o risco de haver um cancelamento da contratação? Não, não tá 100%, tá 99,99%. Então, então pode acontecer. Eu acho que não vai ter. É. Nossa. Eu acho que não vai ter. É que a pressão tá forte, hein? Eu nunca vi uma pressão tão grande antes de uma chegada. Isso, mas o Roberto tá peitando. E tá irredutível. Ele falou, agora é minha vez de escolher. Das outras vezes não foi ele. Às vezes a vontade de, gente, de o Cristo, ter a vez... O Cristóvão não foi ele, o Roberto, será que escolheu. O Sport aceitaria ele de novo? Não, o Sport já anunciou novo. Olha, o Sport foi atrás do Milton Cruz, sabe? E foi atrás do Anderson Moreira também, o América não liberou. É, o Milton Cruz não aceitou. Que eu falo aqui, olha, não tem... às vezes você cai numa mesmice. Por exemplo, não tem esse... Fala assim, ah, treinador novo. Eu não vejo o Eduardo Batista treinando o Corinthians. Mas eu sabe vejo o Fernando Diniz dirigindo o Corinthians. Não, tem, Benja. Acontece Roger, que ninguém aceitaria. Hoje, eu não vejo dirigindo o Corinthians. Tá, você tem umas apostas. Por exemplo, Antônio Carlos, até acho que é um mas cara... Por que o Antônio não, mas a diretoria Carlos do Corinthians errou. Porque o Antônio Carlos é um cara, fala tanto em reciclagem. Ele foi lá, ficou 2 anos na UEFA, fazendo o curso dele lá fora... Como o Rogério Ceni tá fazendo. Que não significa nada, né? Não, mas eu acho que a diretoria do Corinthians errou no timing, Benjamin. Os caras falam assim, precisa reciclar. Claro. O que é reciclar? Mas o Roger poderia ter vindo. Ficar 15 dias, comprar ingresso, mas só ver 3 jogos. Mas o que você prefere? Assim, o Oswaldo, você já sabe o que é. Olha, o campeão brasileiro desse ano, o campeão da brasileira desse ano pode ser, tem tudo para ser o Palmeiras. Não é um treinador sangue novo. O segundo colocado, o que pode ser, é... Mas não o dá pra comparar o currículo do sangue velho do Cuca com o Oswaldo, né? Não tô comparando com o Oswaldo. Eu tô falando assim, precisa ter sangue novo. Mas você não preferia, eu não tô defendendo, eu acho que o Roger não fez nada demais pra merecer tanto apelo assim. Eu entendo isso. Mas você não prefere apostar em algo novo do naquilo que já não vem dando certo há muito mais de década? Qual novo? O Eduardo Batista ou o Roger, não. Por exemplo? Não. E o Jorginho? E o Jorginho? Mas o Jorginho não parou. É. Ah, não, mas peraí. O Roger, ele poderia ter vindo pro Corinthians, sim. Mas, não agora. O Roger, ele poderia ter vindo, Benja, naquela época que o Corinthians contratou o Cristóvão. Ali era um momento oportuno pra você investir, talvez, num cara que fosse promissor. O Cristóvão tá na cara que não seria promissor, gente. Todo mundo sabe quem é o Cristóvão. O Corinthians não ligou pra ele. Então, a diretoria do Corinthians alega que não ligou. E ele naquela oportunidade, é que depois ele se contradiz. Ele falou que ninguém ligou. Ele foi contraditório, ele porque ele sentou na frente da direção do Grêmio e falou, recebi o convite do Corinthians, mas eu não quero sair. Eu ouvi ele falando. Ele falou pra mim também. Ele falou, quem ligou não foi ninguém do Corinthians. Extremamente contraditório. Foi empresário e tal, não foi nada oficial. Vamos lá, mais uma mensagem no nosso WhatsApp. Boa noite, pessoal do Energia 97. Boa noite. Que é o Flávio Peixoto, São Miguel Paulista, palmeirense. O Oswaldo de Oliveira é um excelente técnico pro Corinthians. Vai cair, hein? Ano que vem não passa. Um abraço, Domênico. Um abraço. Hoje é Palmeiras 2. Ainda que esse trouxa aí, velho. Cruzeiro 0. Juiz. Valeu, pessoal. Uma boa noite. Não xingou, mas, ó, mano. Se o Paulo Nobre amanhã passar a bola, não xingou o cara. Um tá xingando o ouvinte. Palmeiras fecha, mas, vai te catar. Sinceramente. Cara, mano, o seu time tá fechando. Como é que é essa altura? Né? Acabou o dinheiro, acabou. Quem quer? Como essa altura do campeonato... Como que essa altura do campeonato, com que moral o Oswaldo chega no Corinthians, velho? É isso que eu fico me questionando mas agora. É o que você tá vendo aí, a pressão não, total. Mas você imagina o cara, porque... Não tem clima, né? Pro Oswaldo sair do time, abandonar lá o time que ele tava treinando. Fala, Beijinha. Procede a informação que o Mina foi cortado hoje? Hoje? Não, eles foram buscar ele de jato. Trouxeram o cara de avião, porra. Gastaram dinheiro todo. Dá uma checada aí. Não vi, não chegou nada pra mim. Como assim? Ferrou meu cartola, então. Não tem I. Nós temos vários jogadores à disposição. Foram buscar o cara de avião, velho. Estou falando pra dar uma olhada. Fala uma checada. Liga aí, ele machucou no se aquecendo. Aquecendo. No avião. Nossa, no jatinho. Desceu a escada. Ah, vai saber, né, Gabriel? Um talão no banheiro, ele é grandão. Não joga mesmo. E o mano falando que o Palmeiras não foi buscar o Barrios. Olha, o Palmeiras vai jogar com a seguinte escalação. O Barrios chegou aqui com a informação dizendo que não joga. Jailson, Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo, Zé Roberto, né? O Thiago Santos, Tietchan e Moisés. Roger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus. Então eu tinha razão, o Thiago Santos vai jogar no meio, o Zé vai jogar na lateral esquerda. E o Paulo Nobre gastou um dinheiro à toa, que ele mandou... Gastou uma grana. Mandou, gastou. O que aconteceu? Mas falaram o que aconteceu? Combustível. Acho que... E ele vinha economizando Mascou. Justamente pra esse voo, né? O Air, no, o Air Nobre One. Você sabe que ele, não, ele pediu pra esposa economizar no mês, lá no supermercado? Ele pediu no Dia dos Pais. Quem? Ele pediu. Paulo Nobre. Porque tinha que buscar o Mina e precisava juntar uma grana. Ele pediu pra quem economizar? Esposa. O Dia Domênico, o Arrascaeta tá no banco, tá? Quem? O Arrascaeta, ele se juntou à delegação do Cruzeiro agora em Araraquara e ele vai ficar com uma opção no banco. Ué, mas por que não joga, então? Deve estar cansado, velho. Mas não é cartão? Eu ouvi dizer que era cartão. Não, tá no banco. Não. Se fosse cartão, em banco daria, né? Mina e Jesus se juntam à delegação em Araraquara, mas não, mas isso aí, isso aí notícia é, velha. É, notícia velha. Não tá. É. O Palmeiras já pôs no Twitter. Muito bem. Ô, Narigudo, antes do próximo ouvinte, você pode falar do Fricô? Ah, eu vou falar e eu não quero dar indireta nenhuma, porque o... O Hélio é um cara bacana, mas o Hélio chegou aqui na rádio hoje. Hélio Leite. Meu amigo, o Hélio Leite entrou no banheiro, ele deu o número 2. Que o Bá ligou, o Bá quase ligou pros bombeiros. O Bá ficou bom. O Bá falou, gente do céu, tá acontecendo alguma... Será que alguma nave espacial que invadiu aqui com enxofre? E aí o Bá, de forma educada, sutil, falou, Hélio Leite, vem cá, deixa eu dar um toque pra você. Vem cá. Tem um negócio aqui chamado Fricô. A próxima vez, se eu for no banheiro, e é bom pra você levar lá pro Midas, pro estúdio, e deixar pras bandas lá. Os caras das bandas também comem lá 500 mexerica, entra no estúdio. É, esse cara de banda de rock que come morcego. Aí precisa fazer número 2, deixa lá um fricô. Fricô, você dá 5 borrifadas ali no vaso sanitário. Ele é um bloqueador e funciona mesmo. Tem vários sabores, tem agora um novo também maravilhoso, aí fica um cheiro maravilhoso. Não é mesmo. Aroma? É o sabor? Sabor é pra comer. Você experimenta, fricô? É que aroma. Você pode usar pra... Às vezes. É, tem cara que tem bafo, mano. Tem os caras que tem bafo de cocô. Às vezes o cara passa na boca. Às vezes o Mota fala tanta merda, que eu ponho o fricô nele. É, legal. Mas aí, velho, você deixa lá no banheiro do Midas lá o fricô, e antes do cara fazer o number 2 dele, o número 2... Dá 5 borrifadas no vaso sanitário. É uma coisa espetacular. Bloqueia. É sensacional. Você encontra Fricô em todas as farmácias de São Paulo, nas grandes farmácias. Ou você pode comprar pelo site fricô.com.br. É F-R-E-E-C-O. Tá certo? Fricô.com.br. Você pode deixar. Vai, dá pro Hélio levar lá. Olha, que legal. Depois que ele foi na rádio, é melhor ele levar. Tipo, dá uma caixa pra ele, pelo amor de Deus. Olha, que delícia, hein, meu? O homem comeu um x-urubu pra vir no programa. O aroma então usa é muito o fricô bom. Aí que muito funciona bom. Mesmo. Vamos lá. Mas, diga, RG. Não, só uma information aqui. Vocês gostariam de ter o Vladimir Hernandes no time de vocês para 2017? Desculpa, quem é esse cara? Ele é... Não sei nem quem é. Ele é do Júnior Barranquilla, lá da... Não, sim. Colômbia. Sei lá, não sei nem quem é esse cara. Eu também não conheço. Mas, só sei que apareceu isso? Não, é que o Santos fechou com ele para 2017. Então por que você pergunta se a gente quer se o Santos já fechou? Vocês conheciam ele. Não. Vocês gostariam de ver. Você tá querendo sondar para saber se ele sabe se ele era bom, né? Se ele era desejável. Porque eu não conheço. Então tá bom. Morram de inveja. Vamos lá, vamos ao telefone 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é gol. Vai tocar o Asdrubal. Asdrubal. 99% anjo. Imagina o resto. Mulherada gosta do 1%, né? É isso, Aline? É, mais ou menos. É? Gosta? Alô? Não? Não. Mentira isso, Aline? É, isso daí é música. Tá ruim a ligação, hein? Ó. Alô? É. Não. Alô? É um 9. Deu problema, não dá. Não, tá lá o rapaz. Não dá, não. Não tá. Não tá? Não tá. Se tivesse, ia falar da alô. Alô? Opa, quem fala? Oi. Opa, fala aí, Dodô. Opa, quem é? Tá longe, hein? Júlio. Isso? Júlio do que, Júlio? É Júlio Agliston Santos de Souza. Agliston. Silvio, você gosta? Né? Agliston, eu gosto. Agliston. Como chamava o parque do Zé Colmeia? Santos de Souza. Yellowstone. Quase. Santos de Souza? Santos de Souza, isso. Quantos anos você tem, meu velho? Eu tô com 29 anos. Ah, RG, 2.9, hein? Ele tá com 29 anos e 3 meses atrasado, né, velho? Como é que é, Gelo? É Ottobroni, em vez de Agostoni. Nós estamos em outubro, pô. Ele é Gelo. Ah, sensacional! Porra, salvou pra caramba, hein? Cinco pontos. Olha, puxador, você tá de sacanagem. O puxador aí foi muito. Foi gentil. Foi gentil, porque trocadilho que precisa de bula. Precisa de uma bula. Precisa prestar atenção no programa. Lógico, vocês também vão dizer, viu? Ô, velhinho, e o bairro? O bairro, o Tom Ben já vai aceitar. Vai acertar ele da outra vez que eu liguei, ele já acertou, né? É, mas vamos ver. Jardim Fanganiello. Fanganiello? Um abraço, meu amigo. Isso. Fábio Fanganiello. Grande Fábio Fanganiello. É, mas grande acertou, torcedor do Palmeiras. Novo, não, mas isso aí eu vou dizer um negócio pra você. E esse bairro é do meu amigo. Ah, é dele? É? Que é homenagem? É verdade. Ele construiu, o Fábio Fanganiello construiu. Também não. É ali em Guaianazes. Isso mesmo. Ele Guaianazes. Construiu esse bairro lá porque ele tinha um monte de propriedade e ele fez o bairro com o nome dele, bairro Fanganiello. Isso mesmo, certinho. Tá bom, e o time? É nós, RG. Nós quem, velhinho? Ah, mais um Santista, velho. Que hoje é recorde. Hoje é recorde, eu atraí. Até o Elinho tá atraindo. É que o Elinho atraiu. Cara, meu. O Elinho mandou os amigos dele ligar. É. Meus amigos ligando. E aí, fera? Só de boa. Hoje mais 3 pontos, hein, RG? É. Ai, ai, ai. O Dorival nunca perdeu pro Tricolor, hein, velho? A frente do peixe. Segundo meu pai, é complicado, hein, RG? Domênico. Ele que falou isso, meu pai. 14 jogos que não perde no Pacaembu. Ih, rapaz. Eu não gosto. É nóis. Não vai perder hoje de novo, não, mano. Hoje a gente vai meter essa colada no São Paulo. Sacolada? Infelizmente, eu tenho que reconhecer. Mesmo com sacolada? Não. Tenho que reconhecer que mesmo com torcida só do São Paulo, o Santos ainda é favorito hoje. Fazer o quê? Não, é favorito. Vai ser uns 3-0 de boa, vai ser. Vai. 3-0? O último jogo foi 3-0. Eu acho que entra. Ah, mas acho que goleada não acontece. Eu acho que o Santos entra como favorito. Agora, esse negócio de sacolada aí já é complicado, velho. Eu não acredito, porque eu não acredito em sacolada, porque a defesa do São Paulo não é tão ruim. A defesa do São Paulo é uma das melhores do campeonato, embora o time esteja mal. Não faz gol, mas não vem tomando tantos gols, né? É verdade. Ô, amigão, eu tava lendo agora que o Keno, sabe o Keno do Santa Cruz? Keno. Ele estaria entre Flamengo e Santos. Correto. Você gostaria do Keno? Ah, meu, é que nem assim, ele esse ano que ele tá mais em destaque, né? Pelo que eu tô acompanhando. No jogo do Pacaembu, ele comeu a bola, deu trabalho pra caramba pra gente lá, eu tava assistindo lá. Mas eu acho que você deveria apostar mais na base, cara. Entendeu? Porque é uma incógnita pra mim ele. Ele pode vir e não jogar nada, como já veio outros aí. Como pode vir e render um pouco, que nem o Marquinhos Gabriel rendeu com o Dorival ano passado, né? Isso é estranho, porque ontem o diretor de futebol deu entrevista, né? O Dagoberto, né? Dagoberto. E ele falou o seguinte, que o Santos ia trazer jogadores experientes e cascudos. É, o Santos tá tentando pelo Keno seguinte, não é tão... porque o... Não, mas é que o Keno tem 27... Não toma banho. O Keno tem 27 anos, né? E o Santos deve devolver o Paulinho, porque o Paulinho, se não me engano, é do Flamengo ainda, né? Vai com Deus. Então, deve Amém. Devolver o Paulinho. O Joel, eu não tenho certeza se... Acho que não deve ter alegrado. Tem os dois do Cruzeiro não também, alegrou, né? Não alegrou. Do Cruzeiro que vocês não alegrou. Então, eu acho que Paulinho, o Joel, esses caras devem queimar o chão no final do ano. Eu, sinceramente, pelo que eu tenho visto o Keno jogar, eu gostaria de ver, sim, ele fazer um teste lá. De repente, né, pode dar certo. É um cara que você vê que não é perna de pau. E eu acho que só o fato de não ser perna de pau, o cara merece uma oportunidade. Não, verdade. É aquilo que eu falei, meio que uma incógnita, porque o Marquinhos Gabriel, ano passado, também, quando chegou no Santos, ninguém tava botando fé nele. Olha, aí ele começou a jogar a bola, sim. Foi quando o pessoal falou o Santos queria ficar com ele, acabou indo embora, lá, voltando pro time dele lá. Fala, mano. Com relação ao Keno, o que tá pegando aí, é que parece que ele pediu uma grana absurda aí. É, que pintou um leilãozinho aí, né? O Santos, ele tem uma prioridade de compra do jogador, que seria duas parcelas de R$1,5 milhão. Ele pagaria pro Clube do Sul lá, porque o contrato dele tá acabando agora com o Santa Cruz, e ele retornaria para esse Clube do Sul. O Santos já tinha feito um acordo com o clube dele, que se não me engano acho que é o São José, e o Santos pagaria duas parcelas de R$1,5 milhão. A prioridade é do Santos. Só que você não basta somente acertar a participação com o clube. Você precisa acertar os salários do jogador. E se o jogador disser, não quero ir, porque eu não acertei as bases com o Santos, e o que possivelmente acontecerá se o Santos não aumentar a oferta, tem clube em cima. O Flamengo tá em cima, o Palmeiras tá em cima. pode ser que pinte mais clubes aí do Brasil. Com 27 anos, como ele tá com apelo, como ele tem apelo, é um cara que não vai pedir menos que 150 conto para jogar. Sim. Não. E agora é a hora dele, né? O Keno, ainda mais sabendo que ele se destacou no Campeonato Brasileiro, pode colocar uns 300 aí. E agora é a hora dele, né? Mas no Santos não paga 300 nem fudendo. Também acho que não. E a necessidade... 250, 300 pau aí. A necessidade do Santos é porque perdeu o Gabigol, que faz aquelas laterais ali do campo também, né? Que joga no ataque, mas fazendo as laterais. Você conhece esse Vladimir Hernández, velho? Não, conheço não, nunca ouvi falar, cara. Tá, o Presida, nosso Presida lá falou que tá fechado. Esse é o cara pra 2017. Qual a posição, velho? Mas tem que ver também, porque os caras tá trazendo, os caras não foi pra jogar. Aquele argentino que veio do Barcelona lá, cadê o cara? É verdade, como é que eu... Ele fez um jogo, né? Eu acho que nenhum jogo foi, ele chegou a fazer. Porque ele entrou no segundo tempo. Não. O Max lá, o Max. Tem mais um, além dele? Tem. Entrou de Barcelona B lá. E esse zagueiro que estreou nesse último jogo do Santos, que foi bem? Que fez o gol. O Fábio Nogueira, né? O Nogueira, fez isso. Gol, pô, você viu a altura do cara, velho? O cara é bom, hein? Não, eu acho que ele é bom, então o Dorival tem que apostar nele, tirar o David Braz, que não dá, cara. Nossa, não fala esse nome. Ai. Pô, mano, é, Dudu perdeu um gol agora, hein? David Braz é cruel. Ele é forçadinho e tal, mas não tem jeito, cara, não vai. É, mano, verdade. Quem tá jogando agora? Cruzeiro e Palmeiras. É. Já começou? Já. O Palmeiras perdeu 3 gols. Ô, RG. Fala, fera. Só me 3 gols o Palmeiras aí, cara, perdeu. Eu vejo assim, ó, em frente ao Dorival, eu acho ele um bom técnico, ele monta o time do Santos legal. Sim. Então acontece, quando o Santos vai chegando que nem o ano passado, final de campeonato, parece que ele fica com medo, cara. Ele muda a forma do time de jogar. O Santos perde um pouco daquele coisa de ataque, mano. Você não acha isso também? O que eu acho que o Santos tem perdido aí nos últimos jogos e que tava indo muito legal é a velocidade. O time que muda, que nem o ano passado. Eu achei que na Copa do Brasil o Santos tava deitando e rolando, mas quando chegou na final, o Santos deu uma amarelada, cara. Os caras parou meio que de jogar, ele mudou um pouco o sistema, ele muda. Agora, o time joga um pouco mais retrancado. Então, agora eu acho o seguinte, na final. Isso se deve ao quê? Ele achou um time de 11 jogadores. Esse time de 11 jogadores, então você tinha o Lucas Lima voando. O Lucas Lima estava fazendo a diferença no time. Então estava ali com uma velocidade legal. Aí o Ricardo Oliveira sentiu, já está jogando, mas está um pouco baleado, né? Já diminui um pouco. Ele pode ir mal hoje. Não, acredito. Puta, você é sem graça, né? O Lucas Lima deu uma caída técnica violenta depois que voltou ele pode ir mal hoje. Da seleção. Eu espero que hoje ele volte a jogar bola. Né? Você continua sem graça. Então o time do Santos perdeu essa velocidade, cara. Tem que recuperar isso, né? Porque perdendo ponto besta, era pra gente estar na briga pelo título, cara. Você pega só dois times que tiraram o Santos dessa briga, da posição. É Figueirense e América de Minas. Só isso. Que absurdo. Só isso. Inter. Só isso. Sinceramente, não merece. Olha, eu tô clube botando... que quer ser campeão, perder ponto bobo, que nem o Santos perdeu, tem que ser ferrado. Mota, perdeu 6 pontos. Perdeu 6 pontos pro Inter. Então, mas não tem desculpa. Mas esquece o Inter. Você não pode perder ponto pro América Mineiro. Desculpa. E nem pro Figueirense em casa, na Vila. E nem pro Figueirense na Vila. Essa é a diferença entre quem é campeão e não. Quem é campeão não dá essas rameladas. É só essa a diferença, só isso. Bota esses 6 ou 5 pontos na conta do Santos hoje. Ô, Júlio. Eu. É verdade que o Corinthians chegou a querer o Dorival, mas o Dorival recusou o convite? É, eu fiquei sabendo dos boatos aí, né? Mas... Dorival não é louco, né, mano? Não é louco. Legal é morar no canal 2. Que disse que o Dorival foi. Legal procurar... morar no canal 2, velho. Mas ele preferiu. Mas ele preferiu. Você imagina. Itaquera aqui, mano. Itaquera é feio o negócio. Ei. Aonde, filhão? É bonito, aonde, filhão? Você imagina o Dorival abrindo mão de 2017. Disputando Libertadores pra jogar com o Corinthians, o quê? Disputar e não ganhar. Você sabe que o Santos vai estar como coadjuvante. Você sabe agora, jogar o quê? Vai ser o bobinho da balada. Agora, se jogar o quê? Se o Dorival vai pro Corinthians... vai pra Libertadores também. Recepção é muito melhor do que a que o Oswaldo tá tendo. É lógico. Mas qualquer um. Eu, se for anunciado como técnico do Corinthians, vou ter uma recepção melhor que o Oswaldo. Você? Eu? Fácil. Opa, fácil. Fácil. Eu sou querido por todos. Até o Mota, se for. É verdade. Não, aí eu forcei. Aí eu forcei. Aí desculpa, não, gente. Não, mas não brinca com essas coisas. Ah, tá bom, Mota, que amanhã... Não, desculpa. Não, amanhã pinta uma proposta de 300 mil por mês pra você ir lá treinar o Corinthians, você não vai. Nem que seja pra ser mandado em um mês, você levantar 300 conto. Eu sou pra cair, ajudar a cair. Não, mas ele não vai não, Sombra. O Sombra, ele não vai não, que ele vai querer... Ele vai... Você acha que ele vai perder a oportunidade de ganhar lá... Ô, ele já fez coisa pior do que ele. O objetivo dele é a carteirinha, não é o Benjamin. Do Mota. Suas considerações finais, velhinho. Gente, eu vou dizer um negócio pra você. O Bud tem mais condição de treinar o Corinthians que o Mota. Bud é o seu cachorro. É o cachorrinho. É, mas Mota que ele, não quer ser aquele diretor, que ele queria doar. Nem treinador. Hã? O Mota, ele quer ser conselheiro do clube. Aquele que ele queria doar. Tá, mas não doou. Tá lá com ele. Não aceitaram. Eu tô tentando de qualquer jeito, mas doar é praticamente ainda. Impossível. Trazer o Bud. Não, colocar o Mota um cargo no São Paulo. Não. Já tentei de tudo que a gente... Tá tentando doar seu cachorro. Caramba. Adjunto. Pegou o carro. Lá no Tamborel. Não vira. Você falou já com o Adalberto Raquete? O Adalberto tá vendo lá, mas precisa ganhar, né? O Adalberto precisa ganhar. É. O que ele fez hoje? O que foi? Volta à noite. Então. Uma fração de segundos ele foi na minha cama e mijou. É. O seu cachorro mijou na tua cama? Ontem, numa fração de segundos. Puta, aí ele ligou pra mim e falou: Mota, vem buscar. O seu colchão deve estar podre. Não tem mais colchão. Eu durmo já no. Ele é o no Chucky. Eu tenho o Chucky na minha casa. Aí ele ligou pra mim e falou: vem buscar, Mota, pelo amor de Deus. Eu falei, jamais não, ligaria eu pra você. Eu vou mandar lá na ONG, cão amigo, sem dono. Amigo, manda puxar no operador quantas eu liguei pra você na vida. Pô, Benja, mas com o cachorro fazendo xixi na tua cama, teu quarto. Você jura que você não pediu, que você não queria doar pra mim o cachorro? Imagina que nojeira. Você é mentiroso, né, velho? Ué, usa o médio fricô no cachorro lá, velho. Ensina ele a usar um fricô. O choba dele, velho. Cachorro pequeno não é fácil. Desculpa, eu tenho dois cachorros pequenos, nenhuma delas fica mijando na minha cama. Dono, né? Mulher falou pra mas mim educa, hoje. É diferente. É educa, né? Não sei o que vossa esposa me falou hoje. Vossa esposa, ela não fala, impossível ela ter falado alguma coisa diferente. Impossível. Mas falou Sombra. Ela falou que você deixa tudo para tuas cachorras, elas podem fazer o que eu falei pra esse animal, coloca no adestrador. Ele não quis. Mas a questão não é essa, gente. O macho é pior, porque o macho ele tenta marcar território. Ele mija não é porque ele quer mijar, ele mija porque quer marcar território. Mas, mano, eu realmente dou total liberdade pras minhas cadelas. Mas assim, elas não têm a livre e espontânea vontade de ir na minha cama fazer xixi. Então, até mas elas dormem nela, a fêmea, mano. Ela não tem essa necessidade de marcar também. Território como o macho tem. Mesmo porque elas dormem na minha não, cama. Não, mano, então... tem isso, né? O macho fica procurando que quer dominar a casa. Como não tem... E ó, o porco tomando calor aqui, ó. Ô, velhinho, tirando os 3-0 que você já falou, suas considerações. Não, eu quero dizer que os programas de vocês são demais, mano. Vocês são... Puta, faz a alegria do trânsito aqui, mano. A alegria da rapaziada. Faz um louco na rua dando risada. Obrigado, viu? Obrigado pela audiência. De vocês, together. Que o programa é da hora, continua assim. Você só tem a crescer, meu. E outra coisa, Motinha, deixa de ser juvenil, mano. O Ben já te enche o saco que você dá mole pra ele, mano. Aí, tá, eu falo pra você, mano. Tá falando. Olha, na hora que começou a tomar esporro de ouvinte, dica de ouvinte, cara. Não presta atenção. É porque Mota. Realmente o Mota tá por ponto, abaixo de zero. E se eu te falar quem mandou um WhatsApp falando a mesma coisa agora, você vai gritar. O Bud. É. Ai. Mota, eu falei, não, eu já expliquei, Bud. Mandar salvar esse cachorro, coitado. Ah, e o Mota, quando chegou na água, fazia xixi em todo canto, né? Fazia lá na tua sala, seu tonto. Ô, Júlio, um abraço, boa noite. Pode fazer um mexer aí, mexer. Ah, faz. Pode fazer. Ninguém vai ajudar, não. Ninguém vai ajudar, não. Diga, velho, vai lá. É, só abusando, me garante proteção e diversão. Me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Isso. 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, levou um kit top do desodorante Extreme. Ô, valeu, mano. É nóis. A todos aí, um abraço pro tio Wilson, que deve estar me ouvindo aí. Tio Wilson, boa, velho. Ah! O Wilson caiu a bola do náufrago, né, mano? Nilson. Você assistiu o Nilson Impossível? Sensacional, RG. Salvou. Gente, brigadão aí. Bom serviço pra vocês aí. Um abraço, velho. Você também. Bom descanso. Valeu. Esse é o Estádio 97 no oferecimento de Bozano, mano. Opa, isso aí, Oi, Sombra. O Elinho Leite que tá aí do teu lado. Como que veio aí? Qual a situação? Ele tá transpirando, Sombra. E ele tem um cheiro forte. É isso. Vou dar umas bufas aqui. Ele tem um cheiro de salmão quando passa do ponto, sabe? Sei. Aquele cheiro de peixe, assim, quando fica muito tempo no sol, é o cheiro ruim, do velhinho. Salmão, você sabe que as glândulas sudoríparas dele parecem um monte de mamonas, né? Você tem uma ideia? Alvo de chacota. Ele fez uma cirurgia pra reduzir o número de glândulas sudoríparas, mas teve que fazer em duas vezes, cara. Porque o médico falou, meu, não dá pra matar tudo na primeira vez, não. Então, Elinho, se liga nessa dica. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Sei. Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Uhum. Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano traz o desodorante Bozano Extreme pra salvar a sua vida, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema pra você viver o seu máximo. Por exemplo, os Estados Unidos fez um teste, Sombra. Uhum. Um desodorante lá, o Bozano Extreme. Uhum. Foi utilizado em um soldado quando ele foi lá pra aquela guerra do Iraque. Sim. Ele passou antes de ir e voltou e tava cheiroso ainda, velho. É mesmo? Pra você ter uma ideia. Depois da guerra? Demais, velho. Lógico, mano. Opa. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Até o soldado americano voltou cheiroso, mano. Opa. É isso aí. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 e disser a frase, tem que ser esperto, hein? Tem que falar a frase. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Faça como todos os ouvintes que participaram hoje, cara. Diga a frase e ganhe o seu, tá legal? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa, legal. Ah, não. O que aconteceu? Foi? Que deu foi? Um gol inacreditável. O louco perdeu um gol agora, velho. Ah, você não ia torcer pro Palmeiras? Não, tô falando pro Domênico aqui. Você que falou que não ia torcer pro Palmeiras? Não, mas o Matias tá torcendo pro Domênico aqui. Mas é nóis, Matias, fica tranquilo. Mas não tava impedido esse lance, não? Impedido, Cátio. Não tava, não? Você viu que nada. Que ontem eu falei que ia torcer pro Palmeiras. Mas eu não tô torcendo. Mas eu tô vendo. É emoção do jogo, gente. Eu tô curtindo aqui juntinho com o Domênico. É a emoção do jogo, mas não tô torcendo. É, tá vendo? Ganhar é bom, né? Né, Mota? Ué, se ganhar é bom, lógico que é bom. Então, lógico que é bom. E tem outro jogo tão importante ou mais que esse. Qual? Muito do mais Vitória. Que esse. Ponte Preta e Vitória. É. Mas a rodada que já foi boa pra gente ontem, porque né? Porque o Vitória é mais concorrente do que o Cruzeiro. E a mas a rodada, rodada ontem foi boa pra gente. Você viu a próxima rodada? Foi. Sport e Vitória, velho. É. Puta, legal, né? Um arrebenta o outro. Um deve estar técnico novo, né? Perde cada gol incrível o Palmeiras aqui. Meu não, Deus. Tá incrível. O Palmeiras quem não tá faz massacrando tome, e não tá fazendo tome, gol. Olha, temos mais mensagem. RG, que é isso? Não, só tô cuidado, lendo. Vocês podem perder pro São Paulo só também. Só tô lendo. Você já jogou praguinha antes. Quem é praguinha? É. Quem é praguinha? Já ficou jogando praguinha antes. Parou. Não, eu só fui realista, Sombra. Meu pai só falou, é. Meu pai falou. Mas o meu pai sempre fala que esse negócio de tabu foi sempre quebrado. Verdade, isso é fato. Mas isso não é que secar nada. Romperam? Elas romperam. Romper o Domênico tá vendo o jogo. Não é melhor não brincar com o Domênico quando ele tá vendo o jogo. Ó. Olha, minha é melhor não brincar. Mesmo em boa fase, é melhor não brincar com o Domênico quando ele tá vendo o jogo. Temos mais mensagens. E olha, no meu saiu gol, hein? Saiu? De quem? Do Cruzeiro. Não, não vou porque o mano tá vendo, senão vai sair o gol agora em 30 segundos dele. Meu tá na frente. Quem tá atacando? Cruzeiro. Uma vez eu falo assim, puta, eu vi um grito de gol, né? Daí eu vejo assim, era o meu time que tava atacando, era o São Paulo. Aí começa, é vou o São dar Paulo uma raiva isso, velho. Voltou a bola! Não, uma raiva! Tomamos no contra-ataque. Não, mas o tablet com o fone do de Benja, ouvido, velho. Hã? O tablet o do Benja de ouvido, radinho. Tá saindo o gol agora contra o América Mineiro, pra você ter uma ideia. Ah, é? Do Palmeiras lá, aquele jogo contra o América. Sabe que o meu fica 7 minutos atrás do mano, velho? Conexão? Quantos minutos tá o teu aí, mano? Estranho. Tá com... Vai pra 17 agora. Mas você tá pelo então, Wi-Fi tá igual, ou 3G? Tá igual. Não, aqui tem que estar tá no meu, Wi-Fi. Meu e do mano tá igual, então. Meu plano de 3G é 500 mega só. É mega? Inclusive, acredito. Sei. É pra quantidade de WhatsApp de sacanagem que você me manda por dia, é impossível. Eu só uso no Wi-Fi. Tá louco, não mano. Existe WhatsApp mais sujo que o do mano. Nossa, meu bicho só pensa nisso, velho. O dia inteiro só mandando. Ó, pra você ter uma ideia, se eu usar o Waze daqui até minha casa, já acaba meu pacote de dados. o mano é o Oscar Maroni do WhatsApp. Vamos lá. Semente, mensagens mano. No nosso WhatsApp, oferecimento de Nissan. Tô pobre, velho. Faça um test drive. Porque quem testa, muito compra bom. Nissan. Boa noite, galera. Galera do Estádio 97, hoje 13 de outubro é aniversário do cantor Fagner e a torcida do São Paulo no Pacaembu prestará a seguinte homenagem. Vamos vencer o Peixe. Da Série B nós vamos escapar. E o nosso orgulho nós vamos resgatar. Acabar o campeonato sem risco de cair. Nossa! Você analisa. Olha, Elinho, pra mim hoje é não, hein? Pra mim é não também. Pra mim é nunca. E hoje é dia 13 de outubro. Tobias, Zé Maria, Moisés. Tava demorando. De novo isso. Eu li 9 horas da manhã e liguei pro Basílio. Tava demorando. 9 horas da manhã, como eu faço. Mais conhecido como Gabiru 77. Respeito o Basílio. Ah, Walter, que isso? Gabiru 77. Que isso, que Gabiru 77. Ah, Gabiru, caramba, Basílio. Sabe qual é a maior frustração deles? É que o Basílio, em uma noite, conseguiu marcar mais história no futebol do que o Rogério Ceni, Zete. Eita, ai, ai, ai. Ele gosta. Ele gosta. Basílio é oda, mano. Às vezes eu acho que o Basílio tem vontade de me matar, porque eu liguei 9 horas da manhã já pra ele. É mesmo? Dia 13 de outubro é lei. Só você que fica ligando pra ele. Ah, não sei. Ah, também? Não, provavelmente não. Não, ele fica esperando porque só o Benjamin. Eu tinha um que eu ligava acho também. Acho que é você e o Rui Rei que ligam. Eu tinha um que eu ligava dia 16 de dezembro. Era o já Neto. Não ligo, já não ligo faz tempo. Então, o Benjamin é como você se fosse... Ele já não liga mais? O Benjamin é como se fosse a Felícia. Sabe a Felícia do Looney Tunes? Que ele vai lá e asfixia. Ele faz isso com os ídolos. Aí ele divide entre Basílio e Neto, só que ele brigou. Ah, ele faz isso com o Zico. Ele faz isso com o Zico. O Zico também. Do Zico, minha nossa, o Zico não aguenta mais, mas velho. Mas na problema, sua escala de malhar ídolos, é Basílio, Neto, Marcelinho não, Carioca? Neto não. Não malhei mais. Eu ligava pro Neto todo dia 16 de dezembro de 1990, eu ligava pra ele e no dia do aniversário dele. Aí brigamos, nunca mais liguei. Então não tem. Mas depois do Yom Kippur passou. Não passou. Os caras que eu ligo mesmo... Eu encho o saco, eu vou te falar quem são. Quem? Basílio, Zico, Rivelino e o Casão também, eu encho o saco. Tá certo. Mais mensagens. Boa noite, é o Tadeu de Santo André. Alguém pode me ajudar, por favor? O Mota deixou uma mensagem na minha caixa postal, mas eu não tô conseguindo entender. Vê se alguém pode traduzir pra mim aí, por favor, depois do sinal. Pi! Que isso! Tatiana, que isso? Que isso? Pesado com gente, peraí que não deu pra ouvir. Não deu pra ouvir. Põe de novo. Não. Tá pesado com o Mota. Peraí, vamos ver. Isso. Olha, Mota, vê se você traduz aí. Vai, vamos lá. Boa noite, pessoal do Estádio 97. Ah, não, esse é outro. Eu sou o James de Carapicuíba. Peraí, James. Dá só um tempo, James. Fica quieto aí. Peraí. Vamos lá. Boa noite. É o Tadeu de Santo André. Alguém pode me ajudar, por favor? O Mota deixou uma mensagem na minha caixa postal, mas eu não estou conseguindo entender. Vê se alguém pode traduzir para mim aí, por favor, depois do sinal. Pi! Agora é uma foca no cio. Isso! Eu vou traduzir. Não, Motinha, calma. Se controla, Motinha. O cara não te ofendeu, ele foi carinhoso. Foi carinhoso. Eu vou traduzir para você. Vem buscar tua mãe que tá aqui, ó. Juiz! Tá fazendo ponto aí, aqui. Aí, Mota, jumento acéfalo. Toma um cartão vermelho pra pai, você. Ah, vermelho? Tchau. Sua boiola do cara. Tomou vermelho. Tomou vermelho. Pode ir. Pode ir, tchau. Tira o fone aí e vaza. Vermelho? Vaza. Vermelho. Você tirou meu fone? Só fica aí pra xingar. O que eu tenho a ver com isso? Tomou vermelho. Ele só grita e fala palavrão. Não agrega. Boa noite, pessoal. Do Estádio 97. Eu sou o James de Carapicuíba. Eu, como um bom São Paulino, eu acredito que São Paulo também não caia. E até falo o resultado do jogo hoje. 1-0 São Paulo. Gol contra do Santos. Gol abraço, contra adoro Santos? Vocês. Que jogador é esse, Santos? Santos? Gol contra, não. Ele vai ganhar de 1-0, gol contra do Santos. Mais WhatsApps aqui. Oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Fala galera do Estádio 97, aqui é o Rodrigo Molina, tudo bem? Bom, apesar de não ser corintiano, eu vou contra o ponto de vista do Benjamin Bach, dizendo que o Corinthians não pode contratar o Roger Machado ou o Fernando Diniz porque são novos e não conseguiram nada. Bom, Benja, se você é contra quem não gosta de colocar a molecada da base para jogar, então você também não pode ser contra do time tentar apostar no novo técnico. Você tem que dar oportunidade para que ele mostre serviço. Então tá aí é o momento do Corinthians, beleza? Não, valeu, mas não, um abraço. Não é isso que eu falei. Eu falei baseado, que os caras estão falando. Que baseado? É o seguinte, tinha a música do Pepe, eu lembro. Baseado em que você pode... O que eu tô falando é o seguinte, os caras falam assim, pô, mas você tem que trazer treinadores que fizeram bons trabalhos recentes. Nenhum treinador desses novos que eles estão fazendo trabalhos que o credenciam colocando o Corinthians. Mas a posição da Ponte Preta no campeonato, pelo que é... Gol tem gol. Vocês, hein? Tem gol. Gol? Gol de quem? Gol da Ponte. Ponte Preta. Contra o Vitória. Gol, porra! Sensacional! Foi só você falar da Ponte. Olha aí, você tá vendo? É a Ponte Preta, cara. Ponte Preta que não mudou em nada depois da saída do técnico. Continuou mesmo, padrãozinho dela, legal, e tá lá, né? É, pode perder. Não, eu sentiu, tô querendo dizer que ele nada. É o melhor não. Que tem, mas ele fez um mau trabalho no esporte, com o material que tinha. Tudo bem, mas não é um trabalho que fala, nossa, meu, puta, que legal, vamos pegar ele. O Roger, também não vi nada demais. Mas, Benja, você... Mas talvez o ouvinte tenha falado... Pelo que você sempre prega aqui, você é um dos caras que não, quer pregar o novo, o técnico jogador, novo no time. Não, eu tô falando jogador da categoria de base é uma coisa. Treinador, eu não tô vendo quase que ia comemorar outro. Treinador desses novos, eu não tô vendo ninguém assim hoje tão capacitado para pegar o Corinthians. Vamos lá, mais mensagens. Fala galera do estádio, aqui é o Gui Caldeira, São Paulino do Morumbi. Tô a caminho do Pacaembu, travado na Rebouças. Responde uma coisa, é verdade que o bairro lá vai mudar de nome? Vai mudar de Itaquera pra Hipoteca? Ah, é aquilo que eu tava falando. Mas olha, esse meio merece um prêmio. Você é engraçado esse aí. Vai mudar de nome, olha, ó, calma, a juíza. Claudete, juíza, lá, lá. Hipoteca. É disso que eu tô falando. Segue o jogo, sem falatórios. Ah, deixa eu falar aqui da HDI, rapaz. Cara, são bons, mano. Você tá no seu carro, tá estacionado, tá esperando sua mulher voltar das compras, né? A Diana desceu lá, foi fazer compra, o marido ficou no carro. Ah, então. Aí, de repente... Ih, bateram no seu carro. Oxi. Desce pra ver o que aconteceu. Culpa da mulher, né? Quem bateu no teu carro? Quem? Quem? Ivete quem? Sangalo, quem? Meu Ivetinha. Rei. Mas deu sorte, hein? A Ivete tem seguro da HDI. Então é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E ó, não deixe de fazer a sua reserva lá pra gente participar juntos. 19 de novembro, sábado, 19 de novembro, Clube do Estádio 97, hein? Não perca, não fique de fora. Você faz a sua reserva lá na Lotus Travel, 2896-4665. 2896-4665. Vamos agradecer a presença da São Paulina Estranha no Ninho, a Diana Márcia de Macedo. Boa, Diana. Obrigada, viu, gente? Adorei participar. Muito obrigado pela sua presença. Nós é que agradecemos. Desculpa pelo moto, viu, Diana? Ah, relaxa. Ele, quando ele saiu, ele deu uma... como é que fala? Olá, ele deu uma pressãozinha, achou ruim que eu reclamei, que eu dei risada. Ele sempre faz isso. Ele ofende, né? Todo mundo. Mas duas coisas, ele já foi. É, já. Você viu como fica um clima mais leve na ausência dele? É. Ele tem uma energia ruim, né? É, não. Você acredita em energia negativa? É. Acredito, mas no Mota não. O Mota, às vezes, eu acho que ele é meio inocente, assim. O pessoal vai atacando, aí ele... Essa coisa de inocência é falsidade dele. Se faz de morto. É. Tem que tomar cuidado, então. Isso aí é coisa do mal. Fala, o idiota de guarda-chuva aberto aqui no hall. Fala sério. E tirando selfie. E tirando selfie. Ele quer mostrar o quê? Pra quê? Ele sei. Quer mostrar que ele é um idiota. Não basta ser um idiota. Precisa mostrar. Ah, tem que ser assim. Diana, você já conheceu alguém tão imbecil? Não. Não, às vezes a gente... As pessoas, os ouvintes, às vezes acham que a gente é agressivo, né? Não é, gente. Não, eu acabei de ver. Foi triste. É triste, cara. Abriu o guarda-chuva dentro do prédio. Não, do corredor. Você não sabe onde ele já abriu o guarda-chuva. Ah, imagina. Melhor não. Abrir no hall do prédio não é nada. Oh, meu Deus. Muito obrigado, viu, Diana? Quer mandar abraço pra alguém? Ah, tem que mandar pra família, né? Sim. Ah, então vamos lá. Marido Marcos, meu filho Henrique... Aí tem os tios de perua, porque minha família tem várias peruas escolares. Ah, é? É. Então tem meu pai, que é o tio Ruzi, e a tia Luzia. Sim. É uma perua. Depois tem o meu tio Alessandro e a tia Dani, outra perua. Sim. E depois tem a tia Cris e o tio Naio, que é uma outra perua. Aí tem a sobrinha, a Camila, a Carla. É, mais ou menos. É caro o transporte assim de perua? O Benjo já paga pros filhos dele R$2.500 por criança. Ai, juro. Benjo, você não quer dar as suas crianças pro meu pai levar? Tá precisando. Ele paga 2,5 por criança. É bom, é bom. Mas já sumiu alguma criança na van, assim? Não, mano. Não, não, não sei, às vezes some. Eu tô tranquila. Que bobagem, você tá louco. Mas olha, o criança tio... some. Você assistiu aquele filme lá que a criança sumiu no meio do voo? Vi. Como é que era o nome daquele filme? Aquilo da Pânico. É, não lembro o nome, mas eu vi. Mas é meio bobagem. Esqueceram de mim. Plano de voo. Não, é plano de voo. Mas você precisa ver, olha. Você precisa ver. É plano de voo? É. Falei? Plano de voo. Você vê, é o tio Zenberg que leva as crianças do Benja. Pô. Sabe aquelas peruas do tio blindada? Pô. É moçada. E a frota? E a frota atrás? E a frota? Tá louco. E o drone em cima? É. Que só monitorando pelo celular. Frota, drone. Dois palmeiros e aparato. Boa, como você acha que surgiu o drone no Brasil? Ah, tá louco. Tem banheiro? Tem banheiro as suas peruas? Não. Banheiro não. Agora sobra 8 e 8, tem jaca. Tá. Ali tem banheiro com chuveiro. É. Aí sim, não. Brincadeira. Não tá assim ainda. E uma jacuzzi pra cada criança. Hã? Uma jacuzzi pra cada criança. Uma jacuzzi pra cada criança. Mas é uma perua pra cada criança. É, tá mais ou menos. Tem isso também. Ó, tem jaca, sombra, vamos aí. É, não tem nenhuma. A jaca já foi, abriu o guarda-chuva ali. Elinho, muito obrigado, Hélio obrigado. Leite, participante aqui do programa do Palhacinho às 10 obrigado. Da manhã, às sextas-feiras, com o Energia Me Ouve. Você tem banda, tem material para mandar, não importa qual é o estilo que você toca, para onde que tem que mandar, senhor Hélio Leite? Manda pro Facebook da rádio com a hashtag Energia Me Ouve. É, pode colocar o que for. Tem que, a gente tem que poder baixar aqui, então você manda um link que a gente possa baixar o vídeo. Ou boa. Música, que a gente vai analisar aqui na sexta-feira, das 10 ao meio-dia, como você falou. E no final do ano vai gravar, quem ganhar vai gravar com a gente lá no Midas, Midas Studios, o estúdio do Rick Bonadio. Legal. E você fazendo os seus shows com a sua banda, Ares? Banda Ares, esse final de semana estará em Taubaté, no Mutley. Aí sim. Medalha. Vamos lá de novo. Banda Ares, quem puder acessar aí, ares.com.br ou no Facebook Banda Ares. Legal. Quem for ouvinte do Estádio 97, tem desconto no cachê? Tem. É só mandar lá no... É verdade. Manda lá no site da banda ou no Facebook. Vocês tocam o quê mesmo, Hélio? É cover? A gente toca cover pop rock. Legal. De forma geral. E também falar do lançamento do livro do Rick. O Rick Bonadio lançou o livro, ele falou que vem aqui no estádio. Você tinha convidado ele aí? Sim, sempre convidado. Porque... Mas antes ele tem que vir às 10 da manhã no teu programa. No Energia Me Ouve. Vai ser difícil acordar o cara, mas a gente vai dar um jeito. Pessoas que não acordam depois... Joga no meu time, velho. Pessoas que não acordam antes das 10... Pelo que você vai falar, hein? Não merecem, né? Tem sérios problemas. Toma juízo, hein? Pelo que você vai falar. Dormir é bom pra caramba. É gente que não produz, né? É verdade. Eu produzo de madrugada. Ô, Sombra, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço aí também pro meu amigo Valmir aí, Santista, o pessoal lá do Santos Eterna, RG, que fizeram uma campanha de arrecadação de cestas básicas aí. Legal. A galera vai bater uma bola aí também sabadão de manhã lá no Pacaembu. Pô, mandar um abraço pra toda a rapaziada aí também, o Ronaldo Melo, aí o Elton. E, pô, cara, minhas condolências aí pra um amigaço aí, o Ederman Azevedo aí, São Paulino Roxo, acabou falecendo na segunda-feira aí, porra, fiquei realmente surpreso. Ele faleceu? É, o Ederman, minhas condolências aí pra família aí. Pra família. Cara legal. Pensei que ele tá mandando condolências pro Eder. Não, pro Ederman. É, porra, cara, realmente uma notícia muito triste, aí pegou todo mundo de surpresa aí, mas que ele esteja num bom lugar. O cara era um ouvinte fanático do Estádio 97 aí, curtia muito aí o seu trabalho, do Mota também, era São Paulino Roxo. Do Mota nem tanto. Infelizmente aí a vida às vezes acaba pregando essas peças aí, né? É verdade. Bola pra frente. É isso aí. Isso aí. Um abraço pra família. Deixa eu mandar um abraço pro Edu lá da Oscar Freire também, fanático pelo Estádio 97. Vai, Benjamin, pega seu caminho. Vai, pega seu caminho. Que é isso? Você deu um pito. Olha a merda. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Rogério Nozuma. Legal, um abraço pro Roberto, dos bonés Vista Aérea. Telefone 3031-22. 88. Pois, você viu como é que ele tá agora divulgando os bonés dele? O Roberto toca? Sim. Ele fica só de boné na Augusta, cara. Só de boné, sem nada. Pelado, subindo e descendo a Augusta. E fica assim... eu pelado e você olhando pro meu boné? Não, então, mas o problema é que ninguém sabe se é homem ou mulher. Porque tá sexo indefinido no documento dele. Documentinho? É, o documento dele tá escrito sexo, aí não tem masculino e feminino, tá escrito indefinido. Indefinido. Tem uma exclamação, uma interrogação. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Ele, Júlio Agleston. Agleston, 3 dias úteis para vocês retirarem seus prêmios. O Estádio volta amanhã, às 5h30, se Deus quiser, com um bom resultado do Tricolor, com um bom resultado do Porco e um bom resultado da Ponte Preta. Nossa. No oferecimento de Bozano. E obrigado aos amigos do Botafogo, obrigado aos amigos da Chapecoense, obrigado aos amigos do Curitiba e do Figueirense, que fizeram o favor também de perder pontos ontem, né? É isso aí. Valeu, Leco. Obrigado, ó, Leco. Você é gente boa, viu, Leco? Amanhã a gente volta, infelizmente, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia na BV Financeira. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece. Extra é gol. Tchau, até amanhã. Toda quinta no Energia na Noite, Robin Schulz com Sugar Radio. Sugar Radio with Robin Schulz. Robin Schulz, mix on mix. 11 da noite. Energia. Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura e Cinemateca Brasileira apresentam a programação da Samsung Conecta. Você não pode perder o evento que une música e tecnologia, com projeções de obras digitais, shows de bandas do momento, além de um time especial de DJs e VJs. É sábado, dia 15 de outubro, das 18 às 23 horas, na Cinemateca Brasileira, com entrada gratuita. Confira a programação completa em samsungconecta.com.br. Samsung Conecta. Explore, descubra.